Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Ações criminais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 195º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. E neste episódio 195, eu e 4 queridos assistentes da promotoria viemos para falar do mais divertido e do mais aguardado por mim, seriado da Disney Plus, baseado em personagens da Marvel, que é Mulher Hulk, Defensora de Heróis. E para falar a respeito desta que é a melhor advogada que eu já vi numa série de TV, estou aqui com a minha querida Pinca Mina Paz, senhora das provocações e que hoje está de pônei Hulk, Madame Dona Lúcia Littier. Fala, Joaninha. Boa noite. Como eu não sei usar hashi, eu como os meus salgadinhos com colher. Que bom. Podia ser pior, podia ser que nem eu, que como o salgadinho com pegador de macarrão. Preciso ser meio ter técnica. Né? Não, é na brutalidade mesmo. Não tem técnica, não. É na força bruta mesmo. Caralho. E que houve com a mão de vocês, cara? E esse que falou agora foi ninguém mais, ninguém menos que meu abominável de estimação, seu Wallace Hunter. Fala, criatura feia. Wallace esmaga. A minha paciência. Obrigado. Pegou, pegou? Eu esmago alguma coisa, né? Já é uma coisa. A minha vontade de viver. Tá? Caralho, pesado. E para ter uma voz um pouco mais bonita do que a do Wallace, como se fosse muito difícil isso acontecer, né? Temos aqui a nossa voz de ouro e o ser mais lindo nesta gravação, que é o seu pensador louco. Fala, Fofura. Opa, muito bom estar aqui. E a Jennifer Walters, mesmo antes de virar, de virar Mulher Hulk, ela estava meio verde na profissão, né? Ela amadureceu com o tempo, né? Nossa, né? Senhora. Jesus. Porque por sim, quê? É por isso que eu contratei ele. Peraí, eu sou contratado? É, por R$0 ao mês. Ah, bom. Tá. Peraí, por que, que eu tenho que te pagar? Porque pra você é castigo, que aguentar você é castigo, filho da puta. E pra alguém saber do que se tá falando nessa porra dessa conversa, né, eu trouxe também meu quadrinhologista de estimação, seu Matheus HQ Man Vale. Fala, Teteu. Ah, essa é uma série que não me decepcionou, porque eu realmente não esperava nada dela. É um bom ponto de partida. Não se espera nada e você não se decepciona. Apesar de quê, Matheus? Desculpa eu falar isso assim na tua frente. Não quero te ofender nem nada, não. Mas o especialista dessa vez sou eu, tá? Um minuto. Eu não deixava. Puta que o pariu, tá? Voltamos daqui a pouco depois dessa zona toda. Tchau, vai.

Nossa. Não, entrou e chegou, sentou no braço e não vai sair. Atrapalhou, né, cara? Ele deve ter pensado nessa piada desde que eu chamei ele pra conversa dois dias atrás, viu? Não, pior que foi agora, cara. A piada que eu pensei dois dias atrás foi que eu preferia que ela fosse imigrante, porque aí rolava a subtrama dela conseguir o green card. É. Nossa, vocês sabem que eu gosto de Funko Pop por causa dela, né? Olha aí. Da Tatiana Maslany? É, porque num primeiro momento eu pensava que Funko Pop era uma coisa assim muito estranha, né? Você tem uma base que é toda igual e que você vai mudando os detalhezinhos e fazendo personagens diferentes. Eu não via muito sentido. Até que eu comecei a assistir Orphan Black. Que é basicamente você tem uma mesma base, muda os detalhezinhos e você tem os personagens diferentes. Faz todo sentido. Muito bem. Matheus, sua opinião sobre Tatiana Maslany? Não conhecia antes, conheci nessa série. Ok. Ok? Ok. Ok. E tu, Cocó? Olha, não conhecia antes, mas apaixonei. Que ele ia fazer, gostei muito dela. Eu pensei que ele ia dar uma de filha da puta e repetir exatamente as mesmas palavras que o HQM falou. Não conhecia antes, vamos repetir. Conheci agora, fazer isso. Ok. Só faltava isso, ele ser filha da puta a ponto de imitar a resposta dos outros. Mas tudo bem. Pera aí, porra. Ô, Pensudo, tu conhecia ela também de Orphan Black ou conheceu ela aqui no She-Hulk? Não, conhecia de Orphan Black e ela manda bem demais. Uma atriz, ela consegue pular do cômico ao intimidador, ela consegue transitar entre as áreas de atuação que os papéis que ela representa necessitam, assim, com uma facilidade incrível. Ela manda muito bem, ela manda bem demais. Muito bem. Cara, também dá um M pra essa mulher, pelo amor de Deus. Não. E as caras e bocas que ela faz quando ela quebra a quarta parede e tá olhando pra gente, cara, é de chorar, de dar risada, cara. Que pariu, mas tudo bem. Outra que também não foi tão ruim é dona Nikki Ramos, assistente de promotoria, que quem fez foi a Ginger Gonzaga. O que vocês acharam da Ginger? Pô, muito bom, cara. Eu gostei dela. Ela me deu um pouco uma vibe da uma personagem do Lúcifer. Que ela tem uma coisa assim, essa vibe meio latina dela, expansiva, fofa. Eu gostei. Eu acho que as interações dela sempre foram muito boas, muito divertidas. Ah, sim. Pra saber, Pensudo, tu assistiu em dublado ou legendado? Não. No original mesmo, no original. Eu sempre prefiro assistir no original. Cocó. Original também. Dublado. Fez bem. Donana, legendado, né? Sim. E tu, Matheus? Original. E o que tu achou da dona Nikki Ramos? Ginger Gonzaga. É um personagem interessante. Eu achava que... Eu achava que... A atriz era aquela que fazia a Cordélia da Buffy. Anja. Pior que parece, sim. Parece, sim. E para continuar, temos que ter uma antagonista na conversa, né? E quem fez esse papel de Titânia foi ninguém mais, ninguém menos que a Miralvilhosa Jamila Jamil, que eu já amava desde The Good Place. Maravilha. Ah, ela é de The Good Place. Nossa, essa eu não conhecia e me surpreendeu. Caraca! Né? É porque vocês não são chegados em certas coisas, mas tem um reality show chamado... Oh, meu Deus do céu! Tava na ponta da língua e caiu. Oh, meu Deus do céu! Legendary! É um reality show religioso? Não, o Legendary é um reality show com grupos de ballroom. Eles fazem performances... A coisa assim, muita purpurina, muito glamour, tá? E a Jamila é uma das juradas. Cara, mas eu amo essa mulher, eu amava essa mulher no papel dela do Good Place, cara, é sensacional. Sério? Fala com ela. Ela é boa mesmo. Não, eu falei que ela é boa mesmo. Opa, caralho, o que tu achou, Matheus? Do quê? Do Good Place? Eu assisti um episódio e fugi pra sempre. Não, da Jamila Jamil fazendo a Titânia. Se fugiu de Good Place, perdeu uma boa coisa, viu? Não. Deixa reservado um dia. Não, não perdi, não. Eu sei que eu não perdi nada. Tá bom, e a Jamila Jamil na Titânia? Perdeu ela. É tipo, como é que eu posso explicar? Peruana, né? Peruana, né? É. Poderosa ela... perua, podia ser o nome Poderosa dela. Poderosa perua. Pô, podia, né? Mesmo. Que é a porra da influencer, né? Que hoje em dia são os a porra dos influencers, né? Tu bota a influencer com super força, vira aquela merda que ela fez na série mesmo. É por isso? Ela seria cara, uma que... Jade Picon vitaminada. Né? Uma Jade Picon misturada com a... Com a esposa do Belo, né? É por isso. É por isso que as pessoas não têm superpoderes, cara. Deus, se ele existe, ele sabe o que faz. Né? Eu só acho engraçado que na série não tem nenhuma explicação dela, né? Tipo, como ela tem os poderes. Ou querido Wallace, ah, eu eles não iam ter sei. Que voltar no tempo e fazer o Guerra Secreta. Série, né? Nessa série, tá? Usa-se muito um recurso de roteiro muito famoso, tá? Que tá sendo usado muito, inclusive, chama-se Foda-se. Né? Nessa série usa-se muito esse roteiro, esse recurso de roteiro. Já ouviu falar? Foda-se. Tá, então tá. Já, sim. E quem é o próximo personagem barra ator? Qual-se? É o Holden Holiday, né? Interpretado pelo Steve Coulter. É isso? Esse personagem existia nos quadrinhos, porque ele foi o cara que é dono da agência que contratou a Jennifer na fase do Dan Slott, né, Matheus? Sim. A fase advogada é a fase do Dan Slott, né? E, aliás, essa série é 90% inspirada nessa fase. Sim. É um pouco dessa fase e um pouco da putaria do Brain, né? Da quebra de quarta parede, era muita putaria do Brain, né? É, mas é bem menos. É mais a fase do Slott mesmo. Não, no quesito roteiro é a fase do Slott, mas a porra das quebras de quarta parede que inventou foi o Brain, porra. É, foi ele que... Pra Mulher Hulk. Ele inventou pra Mulher Hulk, mas foi pra fase do Slott também. E essa é a Mulher Hulk fazia isso desde o Brain, muito antes do Deadpool, cara. Corona, Deadpool. Que Deadpool de cu é rola? Mas Deadpool. Ah, Deadpool, ele quebra a quarta parede, ele fala com a gente. Aí a Mulher Hulk olha pra ele com a revista dela na mão. Bitch, please. Ah, tomar no meio do cu. Ah, quebra de quarta parede, meu ovo esquerdo. Bom. Aí uma personagem que também existia nessa fase do Dan Slott, a dona Mallory Brooks. Feita aqui pela Renée Elise Goldsberry. O que vocês acharam dela, Pensudo? Achei muito boa, cara. Achei super bem representada. Outra atriz que eu não conhecia. E tu, Qualinha? Gostei muito. Gostei muito, eu acho legal. Ela é aquela advogada, né? A outra amiga mais, dela. Mais sisuda, vamos assim dizer. Sim, mais sinistrona. Profissa. Isso, é. A advogada mais profissa, né? Aquela que... Profissa. Ela, antes de conversar com o cliente, ela puxa ali e liga o taxímetro dos honorários. Ela também é dos quadrinhos. Ô, Nerd Márcio, eu acho que seria legal você falar quem que é dos quadrinhos eu e quem não é. Eu tô fazendo agora, ela né? Ela é dos quadrinhos também? Infeliz. Ah, não, então ela não é. Ela é. Ele não ouviu o que eu falei há 10 minutos atrás, não, né? Que ela é dos quadrinhos e quem era a personagem. Ele não tá entendendo a conversa da gente, não. Onde é que você tava nos últimos 30 segundos, ô filho de uma puta? Não pergunta. Lendo o chat do YouTube. Ah, tá bom. Falando nisso, tá lá seu Jorge. Tem também o Felipe Gabriel. Fala aí, turminha. Bem-vindo, seu Felipe. Tem meu querido Chikovis que tá lá também, né? Muito bom também. Tem um monte de gente. O cara tá lendo comentário do YouTube em vez de prestar atenção na pauta e na conversa. É um filho de uma puta mesmo, mas tá bom. Ele quebrou a quarta parede e caiu do YouTube. Né? Eu pois queria é, quebrar a quarta parede com ele. Que isso, cara? Jogo ele no público, aí o público se vire com ele. Né? Tá. Ai, ai. Outro personagem que também tinha na fase do Dan Slott. Ela tava. Esse personagem tava na fase do Dan Slott, tá, Wallace? Ele tinha. Okay. Esse personagem tinha nos quadrinhos. Tá, Wallace? É o Augustus Pug Pluginese que tava fazendo lá o Josh Segarra. Tá, Wallace? Esse personagem tinha no quadrinho. Tá? Tá. Ok, isso eu entendi, isso eu entendi. Filho de uma puta. Algo contra esse Josh? O que você achou, Matheus? Muito obrigado, Matheus. Sua opinião foi sensacional. ele meio que completa. Ele meio que completa a Ginger Gonzaga, a Nick Ramos, né? Fazendo a contraparte do amigo sensível junto da amiga sensível, né? Eles são. É, sendo que nos quadrinhos, Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Ele quase virou par romântico da She-Hulk na fase do Onslaught, né? Sim. E, mas na série eu senti essa vibe também, que ele poderia acabar virando. Eu tô... Ainda falta muito arroz e feijão pra ele chegar nesse ponto, viu? Ah, sim. Pra todos nós, no verdade. Toda a espécie mais que... Agora, um personagem que esse é inédito, tá, Wallace? Esse aí não tava nos quadrinhos, não, tá? Não precisa. Ah, tá. Cara, não, tem que prestar atenção, ver se a pessoa tá prestando atenção na conversa, né? Foi o seu Luke Jacobson. Mas eu não sei porquê. Quem fez foi o Griff Matthews, tá? O Griff Matthews é o ator, Luke Jacobson é o personagem, tá, ouvindo? Só pra vocês não perderem o fio da meada. Eu não sei porquê eu vi esse personagem, me deu um cheirinho assim de Edna Moda. Não, eu tava crente que a gente ia encontrar uma versão da Edna Moda, né? Sem capas. Sem capas. Nada de capa. Mas só eu que tive essa impressão de Edna Moda vendo esse Luke Jacobson? Cara, eu acho que toda coisa mainstream assim, quando retrata um estilista, retrata mais ou menos aquilo. Né? Não tive tanta surpresa não, pra ser sincero. Cara, quando eu assisti ele na série, a única referência que eu conseguia pegar era do radialista lá do... Do Quinto Elemento. Quinto Elemento, porra, cara. Rod. O Kiss com o Chris Tucker, cara. É a mesma vibe, cara. Muito bom. Tá bom. E tu, Matheus, o que achou de Luke Jacobson? Eu ia dizer a mesma coisa que o Pensador falou, cara. A impressão que eu tive era essa mesma. Que era o cara... Do Rod era Rod. Era o Rod, cara. Tá certo, tá errado não. Tá errado não. Agora, quando veio a primeira vez que apareceu esse personagem, os caras vendendo as camisetas do Avongers. Avongers. Né, do... Nossa, demais, cara. Eu quero muito... Os Vongadores... Eu vou te falar que eu quero muito uma camiseta dos Vingadores. Não, eu mesmo achei já... Não, eu tô sacanagem. Eu mesmo já achei na rua os Vingadores, Vongadores. Já vi muito camiseta bom. De... Camiseta de camelô de rua. Já vi os Vongadores já, tá? Já fizeram, já botaram na rua. Tu sabe o que eu li ali? O primeiro momento, quando eu vi aquela coisa escrita errada, eu pensei, são os Vongadires. Referente ao pessoal do MDM. Sim. Os Vongadires. É aquela mesma vibe daquelas embalagens de brinquedo, né? De meia dúzia de bonecos que não tem porra nenhuma a ver com a outra. Ah, o Shrek, Clayton. Relâmpago Marquinho, Clayton, o né? Clayton. Alegria da Justiça, o bom de guerra, cara. Clayton, bom de guerra. É, o bom de guerra, claro, bom de guerra. E com a cartolina dizendo Vingadores, lógico, né? Porque se tem um grupo que tem Shrek, Relâmpago Marquinho e o bom de guerra, é Vingadores, né? Com obviamente, certeza. Né? Bom, muito bom, então bora. Agora, um personagem que eu, cara, eu precisei esfregar meu olho pra eu ter certeza que era essa pessoa, é o Morris Walters, o pai da Jennifer, que cara, é ninguém mais, ninguém menos, eu reconheci que o Marlon na hora. Lynn Baker, da série Primo Cruzado, cara. Cara, eu fiquei... É, que é? É o primo rico da... É o primo não cruzado, né? O primo da cidade grande, né? É, eu sei se é o Zeca, o primo normal. O primo da cidade, do Primo Cruzado. Cara, foi sensacional ver isso, cara. Ana, agora tomou um choque de... Tomou... Eu tô sem fala, tomou um tô choque sem de fala. Tu não tinha percebido, não, Ana? Não, eu tô até pesquisando aqui pra ver isso mesmo, como é que ia. É o que o tempo... É o Mark Lynn Baker. O que o tempo é faz com as pessoas. É o primo do Primo Cruzado. Exato. Fazer o quê, né? Bom, o que vocês acharam? Como acha? É que eu não reconheci o nariz desse homem? Como é que eu não reconheci o nariz desse homem? É ótimo. Então... Nariz à parte, aquela cara de tacho dele. Né? Aquela cara eterna de quem perdeu o trem na estação, né? Por aí, por aí. Isso porque aí o primo começa... dele que era o mineiro, né? Né, o outro era o primo cruzado, né? Era o primo Zeca, né? Era o primo da... o primo mineiro, né? Da... É, que adaptação, né, que os caras fizeram. O cara aqui no Brasil era de Minas. Era de Minas, sendo que no original era da Grécia. É, velho, mas eu não canso de falar que parte dessa tradução errada dava todo o tempero daquela série. Eu nunca vou esquecer do desenho do Super Frango, que quando tava voando com a frangonave por cima de Nova York, o pessoal traduzia como: e agora, a frangonave está voando sobre a Pavuna. Porra, como não? Quem nunca quis visitar? Quem nunca quis viajar pro Guarujá? Guarujá, cara. Né? Porra, todo mundo queria viajar pro Guarujá. Ninguém foi pra Acapulco. Porra. Ai, ai, ai, ai, ai. Aí o Levi Spam Imunes pediu pra assistam o filme O Pianista e faz uma live falando sobre o que acharam. E aí? Vocês acham que vale a pena O Pianista? Não, Pianista. Não, próximo. Pianista? O Pianista, o filme com Adam Baldwin lá, com o Adrian Baldwin. Já acabei de ver o Narigudo, não preciso ver outro. É porque o Google, tiveram aqui o rapaz aqui no chat perguntou se a gente quer. A gente vai ver, filho. Levi, a gente vai tentar, filho. Vamos ver o que a gente faz, tá? Pô, o pianista que deu o Oscar pro Adam Brody, né? O filme do Polanski, né, cara? O filme... É. Que filme é esse? Pianista? É novo? É, não é novo, mas ganhou o Oscar. É novo, saiu ontem com o Wallace. Foi o filme que deu o Oscar pro Adam Brody, passado na Segunda Guerra Mundial, sobre um pianista judeu tentando sobreviver durante a Segunda Guerra. Mas, tipo assim, o Adrian Brody ou o Roman Polanski, algum deles morreu? Não. Não foda-se. Não foda-se. Tá bom. Ok, beleza. Podemos voltar pra Mulher Hulk? Ô, Kuala, só pra você saber, o filme é de 2002, tá? Tá bom. Tá bom. Só 20 anos. Continuando. Oiê. Voltando. Obrigado. E aí, começando a seara das participações especiais, né? Porque, afinal de contas, a série Mulher Hulk é uma série de conteúdo. Ela não precisou de participações especiais de outros personagens da Marvel só pra chamar público, de jeito nenhum, de forma alguma, né? Vou matar o Matheus, cara. Para começar, tivemos Bruce Banner / Hulk feito pelo cara de bunda do Mark Ruffalo. Que isso, cara de bunda? Tá não, cara. Não fala assim. O Mark Ruffalo, não, eu não tenho nada contra o Mark Ruffalo. Eu adoro o Mark Ruffalo. Mas ele passa uma vibe de quem cagou, tava cagado nas calças, cara. Ele tinha uma... Não, tô mentindo, pensador. Fala pra mim que eu tô mentindo. Não, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele como... Mas não passa essa vibe de que ele tá dando cagado? Caralho. Sim, mas até aí o Bruce Banner também, cara. Ele se garantia no cérebro, assim. Ele era um cagado. Tem uma coisa que me incomoda com muita força no personagem do Mark Ruffalo, né? Tanto o Bruce Banner quanto do Hulk, né? Que é, assim, eu não consigo acreditar que um dos homens mais inteligentes do universo Marvel, pelo menos um dos humanos mais inteligentes do universo Marvel, tem aquele sotaque safado de Nova Iorquino. Ele fala que nem um caipira, cara. Ele fala igual um caipira. Ainda bem que eu vejo dublado. Não tem que ouvir esse sotaque, mas tudo bem. Cara... Foi boa a participação dele no primeiro e no último episódio, não foi, não? Foi, né? Foi. E ele participou até de mais episódios, na verdade, né? Ele participou do até o terceiro, mais ou menos. Não, foi só mas foi do mais primeiro, rápido, foi. Bebê. Não, ele sai da Terra no terceiro. Aí é curtinho, não, tá, ele tá falando ele telefona com a prima, pra prima no terceiro, mas ele não participou. Participou foi no primeiro e no último. Tá. É, outra participação, e essa, caralho, eu adorei, eu rei muito vendo essa participação, foi seu Emil Blonsky, o abominável, na masteta, né, do Tim Roth, cara, o Tim Roth de hippie, cara, de... É, na mastreta, cara. Puta pariu, maluco. Ele tá de abomastê. A Bomas T, cara. Cara, eu não sei se eu ri mais da participação neles em, né, nos episódios iniciais, ou de Coach Quântico no último episódio. Nossa. Vamos ser sincero, esse homem passou uma vibe de eu estou ganhando pra fazer isso, eu tô feliz. Ele tá rindo, ele tá com um sorriso que ninguém tira aquele sorriso do rosto dele, cara. Eu nunca vi uma pessoa se divertir tanto num papel que nem o Tim Roth nessa porra do Emil Blonsky, cara. Mas quando ele fez o Emil Blonsky lá no filme do Hulk dos Insetos, eu acho. Ele era o mesmo ator? Era, né? Era o mesmo ator. Como assim, o mesmo ator? Só mais velho. Era, claro, não. Que é o mesmo ator. Porra. Não, não, é o mesmo ator. Mesmo ator. É, então... Não, achei que podia ter sido o recast, igual foi com... Não, bebê, não, não, mesmo ator. Mesmo ator. Ah, tá. Inclusive o mesmo CGI também. Caso você esteja se perguntando, e ele é personagem dos quadrinhos, tá, Koalas? Caso você não vai te catar. Não, não precisa. Ah, obrigado. Nossa, se você não fala, hein? Isso eu nunca ia adivinhar. Botaram a orelha nele. Agora... Porque uma coisa ali no filme lá do original não tinha orelha, agora ele tem. Agora botaram uma orelha, porque agora tinha dinheiro pra orelha, cara. Antes não tinha verba pra orelha, agora tem. Rapidinho, né? Mas tem que concordar que foi muito melhor ter o Mark Ruffalo do que o Edward Norton. O Edward Norton ia fazer uma cara de cu, ia cara, e olha chata. Só, uma coisa que talvez você não saiba. Uma coisa que talvez você não saiba, quase foi. O Edward Norton. Ah, não, então sei, tô ligado. Eles queriam trazer o Edward Norton por causa do Abominável, porque afinal de contas foi com o Edward Norton que o Tim Roth contracenou no filme do Hulk, não foi com o Mark Ruffalo, né? Exato. E graças a Deus que não foi, que eu prefiro a cara cagada do Mark Ruffalo do que a canastrice do Edward Norton. Eu não acho o Edward Norton nem canastrão, cara, mas ele não é um ator mais fácil, assim, ele tem mania de ficar reescrevendo as próprias falas, sabe, fica pentelhando a geral em volta e tal, eu não acho ele mau ator. Acompanha jeito comigo, que ficou... acompanha, olha só, rapidinho, pra falar, o jeito mais fácil de falar, babaca. Ele é um ator chato, ele é um bom ator, mas ele é um ator chato. Exatamente. Pra caralho. Gente... Do jeito que a coisa foi, a gente teve pelo menos uma piada às custas dele, né? Sim. Ah, que ele fala que ele é literalmente um novo homem. É. Né? Sim. Aquilo. Sim. Não, naquela época era literalmente uma outra pessoa. Sim. Sim, a piada era essa. Aquilo. Agora, a participação que eu mais dei risada foi o seu Benedito, né? Seu Benedito apareceu de novo, o Benedito, né? Mas será? Mas não é o Benedito que a gente mais ama, né, dona Ana? Mas é o outro Benedito. Apesar de que a gente gosta bastante dele, né? Que é o seu Wong, né? O Benedito Wong como magro supremo. E puta que pariu, cara. Como eu dei risada das participações do Wong nessa série, cara. Nossa! Como testemunha surpresa... Na auditoria lá do Abominável, né? Que o cara entrou e que entrou que entrando, né? Ah, opa, foi mal, desculpa aí, eu tava atrasado, foi mal, cheguei agora. É, assim, se eu puder falar, eu acho que o Wong nessa série, eu gostei muito dele por uma coisa que a Disney/Marvel teima em esquecer, é que a gente tá falando de personagem de quadrinhos. E esse tipo de situação, tipo, o cara vem de outra dimensão, aparece ali, desculpa aí, e todo mundo considera isso normal, isso tem que ser normal na série, porque isso é normal nos quadrinhos. E a Marvel volta e meia esquece muito isso, que é uma das críticas maiores que eu tenho a eles. E, no entanto, o Wong serviu pra esse papel maravilhosamente bem. Cara, mas a parte que eu mais ri do Wong foi no episódio seguinte, quando ele foi o cliente da Sim. mulher Hulk processando a porra do Danny Blaze. E não foi nem na parte dele falar com a mulher Hulk que eu dei risada, não. Foi na interação dele com a Barbie Girl lá, com a garotinha da Party Girl, né? Puta que é muito boa, cara. Caralho, é outra também que maluco mandou bem para um caralho, tá? Puta que ela me lembrou aquela menina da série do Brooklyn Nine-Nine, lá. Não, com certeza. E o nome, sim, pra gente fazer jus, né? A personagem chamava Madison, né? E a atriz é a Patty Guggenheim. A Patty Guggenheim. É a. Uhum. Patricinha Birutinha, que fez pacto com o Pod. Cara, eles perderam a chance tão grande de ter botado o Mephisto nessa conversa. Pois é. Ah, mas isso era verdade, a hora. Né, cara? Ah, eu encontrei o cara lá que parecia o diabo cristão. Todo de vermelho. Me falou o nome dele, acho que era Mephisto, alguma coisa assim. Sua citação já ia ser maneiro. Porra. Cara, mas eu acho muito maneiro como aquela parte que ela. Aquela da spoiler do Sopranos pro Wong. Porra, é demais, perder. O Wong tomando spoiler de Sopranos, cara. Foi sensacional. E ele discutindo drinks com a Patricinha. Você já tomou um Blue Manhattan? Não, o que, que tem? Não sei, só sei que é azul. É muito bom. Ah, você quer tomar um drink meu? Tá, deixa eu pegar ali o leite de Yaki. Então tá, legal, bom, beleza. Então é bom, né? Então tá. Aí, seguindo nas participação especial, uma que o povo tava fissurado pra ver, porque tava sendo spoiler desde o começo da série, né? Era o seu Matt Murdock / Demolidor do Charlie Cox. Não, muito bom, muito bom. Esse foi o melhor episódio. E não, dessa não é o Demolidor da Netflix, bando de filhos da puta. Gostaram da mudança? Vocês gostaram desse pra show? Pra caralho. Não, esse foi o melhor episódio da série. Com certeza, de longe. Caralho. Ele me lembrou, esse Demolidor me lembrou muito o Demolidor quando ele tava numa fase mais otimista nos quadrinhos lá depois do... Cara, principalmente na cena no final do episódio do Walk of Shame, né? Da caminhada da vergonha, o cara com as botinas no ombrinho, assoviando e andando na grama. É nóis, tô feliz que nem pinto no lixo. Mas foi... Que eu comi a mulher Hulk. Foi aí. Ele é muito católico, né? Foi aí. Mas a cena em que ele quebra, a cena em que ele quebra o próprio, a própria identidade secreta dele, que ele fica dando conselhos de advogado. Vem cá, você é advogado? Não, não, eu só assisto muita série de tribunal. Assim, ele podia ter dito, não assisti muito Law & Order. Pois é. Né? Foi nesse apesar de que ali, não, pra participar de Mulher Hulk, tem que assistir muito Boston Legal. Tem. Somente com William Shatner. Foi nesse momento que nasceu a lenda do Matt Murdock, né? Matt soletrado M-E-T-E. Ele mete, mas ele mete muito, rapá. Ele é o terceiro isso, personagem mais metelão da Marvel. Ele só perde pro Wolverine e pra própria Mulher Hulk. Pra quem... Mas vem cá, qual que... Vai lá. Fala, Pedro. Não, pode falar. Eu só ia dizer que pra quem lembra das aparições dele na série, nos filmes da série do Incrível Hulk, eu diria que ele foi até bastante audacioso. Eu diria nossa, até verdade. Que ele foi atrevido. Nossa. Muito atrevido. Muito bom, muito bom. Mas Destemido. Vou fazer uma pergunta rapidinho pra vocês, né, se você me permite. Dessas participações especiais todas, qual que vocês mais gostaram? O Wong. Disparado. Pra mim foi o Demolidor, cara. Eu sou putinho do Demolidor, cara, quando ele aparece. Eu gosto muito, apesar das críticas que eu tenho à série do Demolidor da Netflix, principalmente da segunda temporada em diante, eu gosto muito dele no papel, cara. Foi um troço que eu gostei bastante. Agora, vamos lá. Deixa eu botar o elefante na casa. Rapidinho, deixa eu botar o elefante na sala. Mostarda e vermelho? É, o uniforme original. É a combinação de cores original dele, né? Sim, mano? Sim. Eu gostei. É pra gostei, você ter certeza que o designer era cego, né? Sim. Eu não achei que ficou feio, não, de verdade. Eu achei bem, o esquema bem de cores é o que me incomodou menos. O que me incomodou mais foi que a roupa dele parece mais mal feita do que era na da Netflix. Ela é menos... E é feita pelo tal do look! É feita pela porra de um designer de roupa pra super-herói, filha da puta! A jaqueta... Que o Demolidor, ele tá no início mas, de carreira. Mas, tipo assim, a jaqueta parece mais folgada, a máscara parece desajustada, tanto que aparece o nariz dele todinho, né? A vez de ser... Com certeza o uniforme dele vai mudar na série do Demolidor mesmo, quando tiver a série. Ah, mas tá bom, foi bom. Tem espaço ali pra melhoramentos. E até mesmo na série da Netflix, mas na série da Netflix é menos perceptível. Tem uma coisa que eles sempre erram nessa roupa do Demolidor, que é, cadê os dois Ds no peito? Né? Ah, eu não percebi, não tinha os dois Ds. Não. Eu acho que ele tá em relevo. Eu não vi. Não apareceu, não. Não tem, mano. Não tem. Esse Demolidor não tinha dado em casa ainda. Mas uma coisa que a gente tem que falar é que o Charlie Cox, ele tá feliz, né, cara? É claro, tá ganhando contra-cheque agora pago pela Marvel, também tava feliz na vida. Mas assim, rapidinho, bancando o advogado do diabo aqui, a gente não pode esquecer que o primeiro Demolidor, ele não tinha o DD. O DD, ele foi uma sugestão do grande e lendário desenhista, infelizmente falecido, Wallace Wood, que não só através dele foi criada a roupa vermelha, mas ele também fez a estilização do DD ali. Tá bom. Posso dizer que eu gostei do Nunchaku? Fazendo legal, papel do legal, bastão, legal. Putz. Sim. Ah, aquela finalmente adaptaram a arma dele, né? Cara, a maneira mesmo. Mas vamos deixar pra falar disso quando a gente falar do episódio, senão a gente tá queimando pauta aqui. A gente pode passar pros episódios agora. Peraí. Nerdmaster, eu só queria. Eu só queria fazer uma menção honrosa, extremamente honrosa, à grande atriz Malaya Raya, que fez o. Porque normalmente nesses filmes, quando você tem um personagem que é meio gigantão assim, as pessoas têm que olhar, às vezes, pra um cabo de vassoura com um copo de plástico em cima pra saber pra onde olhar. E ela é uma porra de uma mulher maravilhosamente gigante, de 2 metros de altura, que estava lá pra ser a Mulher Hulk quando a Mulher Hulk, quando não havia o CGI. A referência da Mulher Hulk. Sim, sim. E pra quem quiser, ó, tá aqui no link do chat, pra quem quiser ver quem é a moça gigantona lá, é essa aí, que é a Malaya Araya. Muito bem, então. É a mais desconhecida das participantes, porque a porra não nem apareceu na cena, porque ela era tirada da cena pra poder. Sim. Mas olha só, zoeiras à parte. Se vocês quiserem ver a Malaya Raya, tem o Marvel Avante da Mulher Hulk, já tá disponível na Disney Plus, o Making Off da Mulher Hulk no Marvel Avante, tá? E ela aparece, óbvio, que mostra as cenas com a coitada fazendo o papel da Mulher Hulk quando não é a Tatiana Maslany na cena. Então, muito obrigado pela sua consideração, senhor pensador. Sou muito é nóis. Bom, então vamos para os episódios. Episódio 1, uma quantidade normal de raiva. A normal amount of rage. Data de lançamento, 18 de agosto de 22, e sim, a Disney fez com essa o que ela faz com todas as séries, que lançam um episódio de cada vez, o que, na minha opinião, foi muito bom. Não, eu prefiro assim também. Episódios de 30 minutos deu mais hype pra série do que se ela tivesse lançado tudo junto, né? E, Pensudo, fala a sinopse deste episódio, por favor. Vamos lá. O mundo de Jen Walters vira de cabeça para baixo após um acidente deixá-la com superpoderes. Eu vou te contar uma coisa. Responsabilidade é meu ovo esquerdo, né? Porque como é que eles têm o acidente de carro? Porque a nave de Sakaar apareceu do nada e jogou eles para fora da estrada. Para que responsabilidade, né? Para que se preocupar? Mas você não gostou da forma que foi feito o acidente? Adorei. Não, demais. Adorei. Cara, mas a gente tá falando do universo Marvel. E no universo Marvel, se tem uma certeza, é que a grande maioria dos personagens em algum lugar tropeçou em algum objeto radioativo e ganhou poderes. Agora, olha só. Eu tô falando zoeira, eu falei de forma zoada agora há pouco, mas uma coisa eu achei melhor na adaptação da Disney Plus do que na origem original dos quadrinhos. Porque na origem original dos quadrinhos, o Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, a Mulher Hulk tomou um transplante de sangue do Bruce isso, Banner. Isso, foi a transfusão, certo? Isso. Transfusão de sangue. A transfusão. Em momento nenhum, o Mark Ruffalo, o Bruce Banner do Mark Ruffalo, paranoico do jeito que ele é pra porra do poder dele, ele iria fazer uma transfusão na Tatiana Maslany, nem que ela estivesse morrendo na frente dele, tá? Pois é, mas nos quadrinhos a transfusão de sangue acontece sem o Bruce Banner não fazer ideia de que aquilo ia acontecer. É, mas aqui ele fazia ideia, né? Porque ele sabe que o sangue dele é radioativo pra caralho. Nos quadrinhos ele não sabia que o sangue dele era radioativo? Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha certeza do que ia acontecer. Ah, tá. Porque aparentemente o que dá pra entender da série e dos outros filmes, né, da Marvel, do universo do MCU, né, é que o sangue dele parece veneno, é mega tóxico, né? Sim, nos quadrinhos, sim. Nos quadrinhos, nessa época aí, ele não sabia de nada disso. Ele arriscou e aconteceu o que aconteceu. Mas ele tinha que fazer a transfusão, sim. Porque se ele não fizesse, ele ia morrer exsangue lá no meio da estrada. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi depois na explicação lá na ilha lá do México, né? Já no laboratório, já, que ele e a Jean conseguem se transformar em Hulk porque o DNA deles tem componentes que permitem metabolizar a radiação gama. Porque senão todo mundo que tomava radiação gama virava Hulk, não é isso que acontece, né? É, a maioria ganha só um super câncer. É exatamente isso. Agora, já era de se esperar que a mulher Hulk fosse a versão mais bem controlada, vamos dizer, do que do Hulk. Porque o Hulk, o porra do Bruce Banner, era o caralho de um bipolar, filha da puta, né? Do maluco bipolar. Enquanto problemático do cacete. Enquanto que a Jennifer é uma mulher, e como toda mulher, ela é muito mais centrada na sua vida do que a porra dos machos, né? O meu lugar de fala agora. Por favor, assim, dona Ana. Não é que a Jennifer seja mais centrada. É que vida de mulher é basicamente engolir tanto sapo, que a gente acaba desenvolvendo casca grossa, pra não dizer autocontrole. Então, que nem a piada do Breno. Ah, a transformação é ativada por momentos de raiva ou de medo. Que seja a vida de qualquer mulher, né? Qualquer mulher que precisou chegar mais tarde em casa do serviço sabe do que a gente tá falando. Né? E isso é uma coisa que eu achei que ficou muito, muito bem colocado na série, é que ela trata de pautas femininas e feministas sem parecer forçada em momento nenhum. Gostei bastante. Uhum. Curti pra caralho. E aí tem aquela primeira cena de... Não foi a primeira, que a primeira foi lá no começo do episódio com a própria Tatiana Maslany olhando pra cara. Sim, esse aqui é o episódio de apresentação do personagem. Eu sei que vocês querem saber como é que vai ser, como é que eu ganhei meus poderes. Então toma um feedback aí e descobre aí como é que eu ganhei meus poderes. Não, a nossa série tem muito conteúdo, a gente não vai ficar pautado só na apresentação, na participação especial dos outros personagens, tá? Aí aparece a cena seguinte, é o Mark Ruffalo. Mas participação, aí já ela... participação especial de personagens na série da She-Hulk, cara, eu acho que, assim... Na fase do Dan Slott, nos quadrinhos, é participação especial o tempo inteiro. Isso... Eu ainda estou esperando Howard o Pato processar o filho da puta do Guerra das Estrelas por ele não ter feito 3 filmes da trilogia de Howard o Pato, tá? Eu estou querendo ver essa cena, porque essa cena teve nos quadrinhos. O Howard Patos processando o Jorge Lucas. Cara, que maravilhoso. Cara, mas aí, beleza, ela tá transformada já. Eles quebraram aquela porra daquela cabaninha dos Birinite lá. Eles estão lá consertando. Aí a primeira, vamos dizer, cena de quebra de quarta parede. E o Hulk percebeu a quebra da quarta parede. Ou foi impressão minha? Ele deu uma olhada. Ele deu aquela. O que você tá fazendo aí? Não, o que você tá fazendo aí, porra? Ah, não, nada. Não. Tá falando com quem, primo? Ninguém. Eu? Nada. Quem? Nada. Lá pergunta? Nessa hora, o personagem do Hulk, que sofre de múltiplas personalidades, deveria desconfiar se a prima dele não é esquizofrênica, né? Olha aí. Tá certo. Eu gostei muito desse episódio, como o Mark Ruffalo, o Hulk, no caso, ele tá fazendo aquele mansplaining supostamente bem intencionado, que ele fica lá e não adianta, cara, o que ele fizer, porque ela é melhor do que ele em tudo, assim. Né? Ah, gente, o que eu adorei foi aquela pasta, o meu passo a passo de como eu passei do Hulk selvagem e descontrolado para, né, o professor Hulk, esta figura calma, sob controle. Aí como é que ela chamou ele? Ela chamou ele de quê? De... Ai, Não era professor, era outro. Era outra coisa. Mas deixa, acho que não consigo. Em inglês, ela chamou ele de Smug Hook. Smug Hook, isso. Smug Hook. Em vez de Smart Hook, ah, né? Então, Smug Hook. Mas tudo bem. Opressor Hook. Era o Opressor Hook. Em vez de é Professor Hook. Ah, agora você tá aceitando o apelido, é? Não fui eu que dei, mas eu aceito, não tem problema não. Acho que pegou. Né? Aí quando ela ganha o apelido de She-Hulk, né? De Mulher Hulk. Porra, não tinha nada mais genérico pra dar pra mim, não? Mulher Hulk! Jura? Porque eu sou uma mulher e eu sou uma Hulk. Uau! Que apelido bom esse, hein? Tá que pariu. Mas tem uma galera que eu vi que não gostou muito desse primeiro episódio, não. Eles falaram que a série começou bem fraca. Eu já achei que a série. Eu já acho esse episódio um dos melhores. O primeiro. Não é um dos melhores, mas não é o mais fraco. Pra mim, o melhor, com certeza, é o do Demolidor. Eu achei o episódio. Melhor. Eu achei o episódio light, divertido, né? A proposta é essa. Vamos fazer uma coisa que é pra se divertir? Pra mim, atingiu um objetivo, então. Vamos que vamos. Aí acaba o episódio com a cena do tribunal, né? Com a Titânia aparecendo, quebrando não a quarta, mas sim a segunda parede. Né? A parede... Ela entra igual aquele suco do Family Guy, né, cara? Né? Quebrando a parede. Né? Aí ela entra, tá na porrada. Não, agora você vai ter que entrar como Mulher Hulk, Jane. Ah, porra, mano, gostava tanto dessa roupa. Jane, peraí, dá os sapatos. Ah, não, vamos estragar os sapatos, sacanagem, deixa o sapato aqui. Aí beleza, entrou Mulher Hulk, deu-lhe uma muqueta na porra da Titânia, e a Titânia parou longe lá na puta que pariu. E aí começa, eu vou falar desde já, o pessoal fala, mas Mulher Hulk podia ter cena pós-crédito. Tem cena pós-crédito em todos os episódios, são aqueles desenhinhos dos créditos, porque aparecem as coisas que o povo... discorreu, apesar de que tem uma cena pós-crédito no primeiro episódio que é o Capitão América transa. Outra coisa. Yeah. Capitão América fode. Outra coisa. Quem não tem paciência pra assistir essas cenas pós-créditos ilustradas, saiba que todo episódio ela muda, viu? Não é a mesma cena. Sim! Sim! E é mostrando o que aconteceu ou o que vai acontecer de uma coisa que foi falada na série. Aliás... Ah, é tão gostosinho. Aliás, o nome do artista que faz isso é o Keegan MacLeod, que é um artista canadense, e vão no Instagram do cara pra apreciar a arte do sujeito. Muito bom. Cara, por exemplo, a gente falou da maluca que fez o Pacto com o Bode, a gente viu a cena do Pacto com o Bode nos desenhinhos. Mas tudo bom. Gente, antes de passar pro próximo episódio, eu tenho que fazer uma referência. Refira. A citação do Incrível Hulk para a sua prima. Qual é o melhor amigo da Mulher Hulk? Spandex! Yes! Lycra, minha gente! Lycra! Spandex é o melhor amigo. É a Nick? Não! O Spandex! Spandex é o meu seu melhor amigo! Porra! Aí passamos pro episódio 2. Até estrear o Quarteto Fantástico, né? Porque quando estrear o Quarteto Fantástico, vai ser a roupa de moléculas instáveis. Exatamente. E aí o Luke perde o emprego. Não, ele simplesmente vai trabalhar com novos materiais. Também. Criatividade ao extremo. Tá. Episódio 2, Direito Super-Humano. Superhuman Law. Lançamento 25 de agosto de 22, Pensador. Opa. Jen é contratada por uma grande firma, mas deve atuar como Mulher Hulk e com um cliente complicado. Né, ela descobre que tem que defender o Emil Blonsky na corregedoria, né, pra ver o negócio lá da... Da liberdade condicional. É, da liberdade condicional, isso. Ela vai ter que lidar na vara de execuções penais. Isso. E nesse meio tempo, foi nesse episódio que teve a Asgardiana, a Elfa Asgardiana maluca? Foi nesse, não foi? Não, não foi no terceiro que tem... Não, no terceiro é a audiência da condicional propriamente dita. Ficou o episódio todo nisso. Eu fiquei com a impressão de que tinha rolado no primeiro. Que a Elfa Guardiana aparece. Foi aqui? Não, a Elfa Guardiana foi nesse segundo. Tenho quase certeza. Então, beleza. Bom, papo vai, papo vem. A Jane tava desesperada porque ela não queria receber o caso do Blonsky, porque é conflito de interesse, porque o cara tentou matar o primo dela, né? Mas no final das contas, ou tu aceita ou tu a gente te manda embora. É, na verdade, rola bastante isso durante a série e começa, inclusive, com o fato de que ela não pode ser a Jennifer Walters. Ela tem que trabalhar como mulher Hulk. Sim, sim. E antes disso, antes dela ser contratada propriamente dita, a cena dela, das entrevistas de emprego dela, que se você olhar pro cenário, começa numa firma bonitona, depois uma firma mais ou menos, depois uma... Daqui a pouco é uma porra do fundo de quintal que parecia Better Call Saul no começo da série. Aquelas firmas de advogado de chave de cadeia ali, de porta, né? De cadeia, que fica ali. De fundo de manicure, isso. Né? De fundo de loja de manicure. Então, é por aí, né? Aí ela não conseguiu emprego nenhum. Mas tem coisa pior do que essa derrocada, né? É a segunda derrocada moral, que é ela indo jantar na casa da família. É verdade. Que pesado. É verdade. Eu quero que me digam quem é a mulher que tem mais de 25 anos, tá solteira, que não foi num jantar de família e começou a ouvir o tipo de coisa que ela teve que ouvir. É, jantar de família. E os namoradinhos? E os namoradinhos? Ah, não. E o teu primo? O teu primo tá trabalhando na Target? É, na Target. Ai, olha como seu primo tá bem, tá trabalhando na Target. Jantar de família, de forma geral, eu vou mexer aqui no teu. Eu vou mexer aqui no teu cabelo, vai ficar bem melhor quando você virar mulher Hulk. Ah, filha da... Podia sair um especial de ações de graça da família do Hulk, né? Ia ser ótimo. Praticamente saiu no último episódio, Hulk quando Family ele apresentou o filho, né? É, sim. Foi quase, né? É, mas aqui, aí, rapidinho, isso aqui, assim, eu não sou muito crítico, assim, eu gostei muito da série, mas como eu digo, assim, às vezes falta uma certa consistência de universo na Marvel, que eu notei nesse episódio. Não estragou a experiência pra mim, mas que eu notei, assim, que é justamente o fato de ela ter sido demitida por causa da situação com a Titânia, porque o cara tava processando por causa disso e ela começou a perder emprego. A minha questão é, se a gente vive num universo onde o Wong pode aparecer do caralho, assim, pra dar um depoimento, ou pra fazer, eu vou tirar o cara da prisão aqui pra resolver um negócio, depois eu devolvo, e ninguém pergunta nada sobre isso, por existir nesse mesmo universo, a Jennifer Walters, enquanto profissional e super-humana, não deveria ter que passar por isso, de, ah não, o cara é um caso à parte, o cara tá processando por causa disso, por causa do lance da Titânia e tal... Porque a gente já vive naquele universo que ele é fora do comum. Esse tipo de representação com a nossa realidade eu achei meio forçado, vou te ser sincero. É, mas parece assim, que a Marvel não se decide. Mas eu acho que... Mas aquilo, na verdade, não foi nem tanto a questão do processo em si. Foi mais porque ela não ia ter credibilidade no tribunal por ela ser quem é, né, cara? Porque a Liga ficou mais interessada no fato dela ser uma Hulk. Porque, pensa assim, naquele universo lá, quem que é o herói mais forte pro público, né? Seria o Hulk. Okay. Aí, de repente, aparece uma mulher com o mesmo tipo de força, né? Aí entra a questão do machismo, misoginia... E até mesmo que a questão do novo, né, cara? Que e aí, esse novo, mas eu continuo... chama muito mais atenção do que o processo de advocacia em si. Eu entendi o teu ponto em si, mas continua. Eu bato muito nesse ponto, assim, que a Marvel, a Disney barra Marvel, nunca se assume como super-herói. Da mesma forma como eu acho indizível que passa tantos filmes, mais de uma década de filmes, e os caras continuam não se chamando pelos nomes de herói, sabe? É como se eles tivessem vergonhinha de ser um filme de super-herói. Sabe? Assume essa porra, é uma fantasia, a gente vive num universo fantástico, assume, cara. Calma que a gente vai falar do nome daqui a pouquinho, calma. Não, mas quantos heróis desses tem identidade secreta no universo Marvel? Nenhum deles, praticamente. Homem-Formiga, mas ninguém. Homem-Formiga todo mundo sabe Leandro. Que ele até foi pra cadeia. Ele já fez um podcast. É sério. Eu acho que não tem essa questão de não se chamarem pelos nomes, porque não tem identidade secreta no mundo Marvel, cara. Tá. Finaliza o episódio 2 com a Jane. Não, seu Holloway, eu vou aceitar o cargo, tal e coisa, eu vou defender, eu tenho uma proposta perfeita pra defender ele. eu acho melhor você ligar a televisão. Por quê? Aí tá lá a cena da porra do Shang-Chi, do Wong dando porrada no abominável. Filho da puta. Né? Que ele olha, ela olha pra cara da gente e fala: ah, sucks. Não, né? Mas. Puta que pariu. Né? Só podia fazer assim, né? E aí chega o episódio 3: O Povo contra Emil Blonsky. The People versus Emil Blonsky. Lançado dia 1 de setembro de 22. Pensador. A Mulher Hulk representa Emil Blonsky, o abominável, em sua conturbada audiência de condicional. Cara, foi maravilhoso esse episódio, né? Porque a mulher teve que fazer das tripas coração pra fazer o povo acreditar que a porra do abominável ainda existia, né? Mas que ele não era mais uma ameaça pro povo, né? Ele não era mais uma ameaça pra população, porque tava se redimindo, né? Tudo bem que aquela conversa louca das sete esposas do Namastreta foi um pouquinho bizarra. Ó, né? Entre nós, é que a gente sabe que como ele estava preso, ele provavelmente não tinha acesso a essas coisas. Mas que ele estava com uma cara que estava numa erva danada. Forte. Não tinha acesso, a gente sabe, né? Não sei o que essas noivas estavam contrabandeando pra ele, viu? Não sei. É. Ele devia estar ficando verde de erva. Né? Aí tivemos a participação especial do Wong, né? Como testemunha surpresa, no caso do Emil Blonsky, já que foi ele que tirou o filho da puta da cadeia. Vamos explicar o porquê, né? Para poder dizer que ele, se quisesse, ele podia ter fugido. Mas ele não fugiu, ele voltou porque ele queria pagar sua débito com a sociedade. Ele ganhou. Gente, as testemunhas falando. Ele não foi a única pessoa a falar bem do Blonsky, não, né? Uhum. É, companheiros de cela, guardas do polícia, presídio. Guarda da cela que tava tendo uma treta em casa e o Blonsky que resolveu o caso dele. Puta que pariu, cara. Nossa senhora, mas tá bom. Ai, mamãe, tá. Agora sim, isso leva a considerar o quanto o Wong tem a vida meio torta, né, cara? Eu vou te contar, o Wong tá me saindo o Mago Supremo bem filho da puta, pô, tá? O Wong é vida louca pra caramba, né? É o como é? Pra caralho! Trocar Nossa o nome, trocar o nome dele pra Wong, né? Não é Wong, não é Wong, é Wong. Mas tá bom. Mas aí, beleza, termina essa história. O Emil conseguiu a tornozeleira anti-abominável dele, né? Inclusive, tá virando moda todo mundo usar a tornozeleira, né? Não só nas séries, mas na vida real. Né? Mas tá bom. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Caímos agora no episódio 4. Não é magia de verdade? It's not real magic! Lançado em 8 de setembro de 2022, Pensador. Wong, o novo cliente da Mulher Hulk, está processando um mágico por mau uso das artes místicas. E aí somos apresentados a Donny Blaze! E por um segundo o povo achou que era o motoqueiro fantasma. Cheguei a pesquisar também. Não. É só um filho da puta que fugiu de lá do Taj Mahal, lá do Doutor Estranho, com a porra de um anel daquele de fazer portal. Ele não fugiu, ele foi expulso depois de ter começado os seus treinamentos. E assim que ele descobriu como abrir aqueles portais, ele teletransportou para as terras sagradas. Quantos barril de cerveja? Quantos barril de cerveja mesmo que ele mandou? Sei lá, uma dúzia. Ah, e ele trouxe um amigo dele também, vida louca. É, né? Então tá. Mas, cara, esse episódio só tem uma coisa que salva, e é a coisa que mais salva esta porra deste episódio, que é a Madame Dona Patty, a tal da Medicine, né? Que puta que pariu, que atriz maravilhosa e que personagem merda pra darem pra ela. Mas que bom que ela pegou essa porra desse personagem e fez desse a coisa que melhor aconteceu. Dona Pet Guggenheim. Uma salva... Jorge, uma salva de palmas pra Dona Pet Guggenheim. Essa aí mereceu. Puta que pariu. O Wong tomando spoiler de Sopranos. É demais, cara. Foi a coisa mais louca que eu já vi na porra de um seriado na minha vida, cara. Tá aqui o pariu, cara. E de novo, se vocês pulam a porra dos créditos finais, vocês vão se arrepender, porque aparece lá o pacto da Patricinha com o bode na porra dos desenhos, tá? Não, e ela virou best do Wong, né, cara? Best? Vamos fazendo coisa junto agora. Best forever, BFF. Não, oh, e best assim de fazer a festa do pijama, né? Tô indo na sua casa, vamos comer pipoca e vamos ficar discutindo qual é o melhor birita que a gente pode tomar. Qual é a melhor birita que a gente pode tomar enquanto assiste The Sopranos. É, tá pensando que é o quê? Bonito ser feio? É nada. Ai, cara, eu adorei esse episódio só por causa da Pet, cara. Desculpa. Ah, ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem. É só bem. Por causa da Pet que eu gostei dessa porra desse episódio. Porque aquela história do Johnny, do Donnie Blaze, puta que merda. Que argumento merda, né? Mas tá bom. De boa. O Wong podia ter resolvido isso de outra forma, né? Ele podia ter botado um feitiço em cima do cara impedindo ele de realizar qualquer magia. Eu acho que esse episódio foi contratual, sabe? Eu acho que ele estava no contrato do Benedict. É possível, sim. Tava no contrato do Benedict Wong que ele tinha que participar de mais um episódio. E aí foi esse aí. Mas depois ele participou do último também, nas cenas finais, pô. Aí tinha um número certo de episódios pra participar e ele tinha que fazer esse, cara. Tá. Esse episódio é bem merda na realidade. É, mas a parte salva. Tá. Aí passamos para o episódio 5, Malvadinha, Verdinha e de Calça Apertadinha. Mean Green and Stray Powered in These Jeans. Lançado dia 15 de setembro de 2022, pensa doire. A Mulher Hulk descobre que Titânia é dona do nome Mulher Hulk e é processada por isso. Que pariu, cara. Quando o cara me entrega o Mercado Livre lá na casa da gente. Cara, tu acha que eu não sei que isso aí é a porra de um processo? Ah, é? Tá assinando aqui. Titânia Limitada tá me processando pelo nome Mulher Hulk? É o quê? É isso aí, minha filha. Titânia S.A. Limitada tá te processando pelo nome da Mulher Hulk. Eu não sei se você sabe que é assim que funciona a marca registrada. Ah, é mesmo, Sherlock? Obrigado, Capitão Óbvio. Tomar no meio do teu culto, quer explicar a marca registrada pra porra de uma advogada? Filha de uma puta. É, não, bom, então. Não podemos deixar de perceber neste episódio que a Marvel tirando onda consigo mesma pelo fato de ter, assim, registrado o nome do Capitão pra um personagem que não era deles. Aliás, oh. Vale aqui a curiosidade, Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que a Mulher Hulk só existe porque eles queriam prender o nome. Sim, né, sim. Mulher Hulk só existe por causa do seriado do Hulk lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. E eles, o pessoal da Marvel pensou assim, se a gente tem um seriado do Hulk e ele faz sucesso... Porque quem impede de outra pessoa de pegar e botar Mulher Hulk e dizer que é deles? Então nós vamos pegar o nome pra nós antes. Exatamente. É nessa mesma vibe que eles fizeram. Né? Mulher Aranha também. Impedir. Não foi nessa mesma vibe que eles fizeram o Wonder Man? Sim, o Homem Maravilha. Sim, Homem Maravilha. E segura, gente, que vai ter série do Wonder Man. Segura. Vai. Tá vai, eu quero ver muito Máximo. Tá. Magnum. Magnum. Maximum é dos inumanos, o animal. Confundi. Ah, tá bom. Aí, caralho, a Jennifer e a amiga entrando na loja da Titânia pra bater de frente com a porra da Titânia. E a mulher me vê um vidro dentro do negócio, óleos, minerais, de ofídio, tá vendo? Ela tá vendendo óleo de cobra? Ela tá vendendo óleo de cobra. E pra quem não sabe, isso é uma piada com a língua inglesa que vender Snake Oil é a profissão de picareta, né? Os caras que vendem óleo de cobra pra dizer que cura qualquer merda. Vender gato por lebre. É o famoso vender gato por lebre aqui no caso do Brasil. Sim, e lá a mulher tá literalmente fazendo a porra de um cosmético com óleo de cobra. Aí outra, aqui nós temos uma loção e aqui nós temos um creme pra fazer a mesma coisa. Então qual é a diferença? Como você não percebe a diferença? Uma loção, outra é creme. Porra! Tem diferença, viu? Mas deixa eu ficar quieta. É um creme hidratante e uma loção hidratante. Mas os dois não estão fazendo a mesma coisa? Que é isso, Jane? Como é que você pode falar um negócio? Não me faz passar vergonha na frente das visitas? Porra! Cara, a Titânia, ela é tão perua influência, cara. Ela é tão perua influência, cara, que não dá pra não amar. Aquela pessoa bem fútil. Ai, parece. E o pior é que parece pra caralho com a mesma personagem da Jamil no Good Place, cara. Que era a mesma merda, era a porra da Patricinha, fútil pra caralho. Ela só não era influência. Mas era a porra da Patricinha Fute. Acho que foi por isso que escolheram ela pra ser Titânia, cara. Só pode. Só que esta Patricinha aqui é muito mais vitaminada, né? Fala sério. Porradeira, né? Aí, beleza, estão lá no tribunal e a Jen ganha graças ao Tinder. Ai, senhor. Né? Essa eu tinha matado que eles iam usar desse jeito. Eu só achei que eles iam ter coragem, mas o negócio do Tinder tava ali só pra isso. Né? Porque o lance do Tinder é que ela tinha feito um Tinder, digamos assim, civil, né? Com a foto dela, Jennifer Walters. E não ganhou porra nenhuma, sequer. Né? Nenhum matchzinho. E quando ela fez o Tinder da She-Hulk, começou a chover homem na horta dela, mas também, vou te falar, cada aí doido. Tem a famosa cena da Magalu, né? Ela olhando pro celular com a cara da Magalu, né? Da boneca digital da Magalu, né? Igualzinha. E aí colocou lá no perfil Mean, Green, Straight, Powered in these jeans, né? Malvadinha, verdinha e de calça apertadinha. Tá, que pariu, cara. Não, a advogada dela falou uma coisa tão cruel. Falou assim, eu nunca pensei que eu iria ganhar uma causa com uma pessoa se humilhando de forma não, tão gigantesca. Não foi desse jeito, não. Você tá de parabéns por ter se botado numa vergonha alheia tão grande pra ganhar uma causa. Isso eu admirei em você. Isso aí, ó. Tô admirada de você se dar o luxo de dar cara a tapa. Cara, essa advogada, entende ela, cara. Ela é seca, feito um cactus. Adorei a personagem. E ela é assim no quadrinho, né? Sim. Não, Matheus? Sim. Ela é. A Mallory Brooks é desse jeito no quadrinho. É igual. É a vice-presidente da porra da firma de advogados. Ela é a podona dos advogados na porra da firma. Você sabe que me deu assim, um momento meio tristeza, né? Porque uma das testemunhas, que era um dos caras que tinha saído com a She-Hulk, foi justamente aquele que ela acabou saindo. Aquela cena maravilhosa dela segurando no colo, né? Ô, rapaz, que coisa bonita aquilo, né? Hein? Mas ele fala uma coisa bem que é direta, né? Ele tá sendo sincero, ainda que cruel, de que eu gostei da She-Hulk. Se eu tivesse que olhar pra Jennifer, não, eu não ia querer nada com ela. Sabe que me veio uma frase antiga da Rita Hayworth, que dizia assim, os homens saem com Gilda, mas eles acordam com Rita e ficam decepcionados. Isso. E isso também teve nos quadrinhos, não teve nessa fase do Dan Slott, Matheus? Sim. Que ela saía como mulher Hulk, baladava, fazia e acontecia. Aí a galera acordava com a Jane na cama e o povo ficava, que porra é essa que acordou comigo? Rapaz, eu bebi tanto assim noite passada. Comeram metade da mulher que eu comi? Que isso? É uma coisa que tem muito a ver do universo feminino também. Né? Espera-se muito do que a mulher vai ser aquela artista, né? A modelo, ela tem que ser linda, divina, maravilhosa. E o povo esquece que de manhã a maquiagem não existe mais, né? Você, eu acho uma sacanagem, pô. Desculpa. Você tem aquela imagem sexy, incrível, maravilhosa, é todo um trabalho de produção pra ficar daquele jeito. No dia a dia você não é aquilo. É a frase da Danusa Leão, né, Ninha? Que é: dormir com a pessoa amada é maravilhoso, acordar nem tanto. mas eu acho uma sacanagem, cara, porque a atriz não é feia. Não, de jeito nenhum. Pro nego tratá-lo daquela forma não faz sentido nenhum. Não faz. Você tem que entender que o cara foi dormir com um mulherão e acordou com a mulherinha. Ele foi na base de uma fantasia de que este mulherão vai ser este mulherão o tempo todo. Por isso que eu tô usando um pouco essa analogia da maquiagem. O subtexto é exatamente esse, tá certíssimo. Sim. E também tem aquela história, né? Tem uns arquétipos que se tu pega um homem tipo Wolverine que mete todo mundo, o cara é o machão, é o fodão, é o comedor, né? A mulher que dá pra todo mundo é a piranha. Pois é, exatamente. Né? Então tá. Aí, depois dessa conversa, obviamente depois do processo tinderesco, ela conseguiu o nome da mulher Hulk de volta pra ela, né? Tal e coisa. E aí que a Titânia chegou, agora você vai ver comigo, sua hater. Nossa senhora. Entrou na minha lista, na minha, né? Blacklist. É, eu sou que nem a zebra. Você agora tá na minha lista negra. Nossa, que frase. Né? Mas era assim, né? Que eu posso fazer. E aí vem o episódio filler dos episódios filler. Just Jen. Apenas Jen. Em que ela chega. Sim, esse é um episódio autocontido de casamento que não vai andar porra nenhuma na série, mas a gente vai fazer assim mesmo, tá? Então bora. Ela fala isso no começo, eu não lembro. Ela fala isso no começo. Data de lançamento 22 de setembro de 2022. Pensito. Jen é dama de honra no casamento de uma amiga. Um evento repleto de problemas para a mulher Hulk. Nessa ela já tá como cliente do Luke, tanto que o vestido que ela tá usando já é um vestido pró-Luke, né? Do vestido que encolhe e estica de acordo com o tamanho que ela tá usando. Tudo bem que aquele vestido era feio para um caralho. É, não entendo de moda o suficiente agora, pra... Né? Eu também não, mas foda-se, né? Eu também. E aí tá mas lá... A mulher Hulk chegando toda gostosa no casamento, tal coisa. A galera, mulher Hulk, olha, legal você. E aí vem a noiva fazendo vestido assim, o filho da puta. Quer roubar meus holofotes? A porra do casamento é meu dia especial. Desmonta dessa porra, sua drag king. O Deadmaster, você sabe que esse tipo de noiva tem nome em inglês, né? É Bridezilla. Bridezilla. Sim, é verdade. Bridezilla, exato. Dá pra dizer que é em português também. Bridezilla vale pro português também, não tem problema, não. É, que seria Noivazilla, né? Noivazilla. Noivazilla, né? E papo vai, papo vem. Quem é que aparece de novo no meio do casamento? Titânia! Porque ela é amiga de um amigo, do amigo, de um amigo, de um cara que ela tava pegando, que por acaso também estava com convite plus um, né, mais um. E ela é a mais um do cara lá, que ela nem sabe quem é o nome, que ela só tava lá por causa da mulher Hulk mesmo, lógico. Óbvio, né? Muito bem. Aí, papo vai, papo vem, ela tá lá no Spirit Night de Jennifer normal, porque ela queria ser mulher Hulk, mas não pode, porque o contrato não permite, o dinheiro tá muito curto nessa série. Aí chega lá o tal do, como é que era? Josh, né? O Josh. O Josh. Oh, o Josh, não é o Jorge. Não é o nosso Josh. É o Josh. Que tem eu aí, hein? É o Josh. Aí o Josh, mas eu gosto da Jennifer. Jennifer bonitinha também, não tem problema. Ô, bebê. Me conta daqui a pouco quando eu estiver mais bêbada, tá, bebê? Que eu quero falar contigo, tá? Nós dois, tá? Eu e tu, tá bom? Cara, te falar que eu senti a armadilha, cara, ali, cara. De longe, não foi? Sim, eu senti a armadilha de longe. De longe. Nossa, mas tava vindo a cavalo, tá lá. Tava ali Guilherme Tell vindo lá longe no horizonte, o zorro da armadilha desse filho da puta do Jorge, mas tá bom. Depois eu vou te dizer uma coisa, acho que eu tenho um lado meio romântico. Porque eu não vi essa armadilha toda, não. E o cara chegou ali meio... Tô Nana. É que você é um amor de pessoa. Só candura de ser, só tem bondade no seu coração. Mas nós, os filhos da puta nessa conversa, incluindo o pensador, eu e o Matheus. Matheus não, Matheus é um cara legal também. De vez em quando, mas é um cara legal. Mas eu já li quadrinhos de imagem na vida pra achar que o negócio era só de boa, cara. Né? É, não, tava muito conveniente, pra ser sincero. No meio tempo, nesses outros episódios, já tava aparecendo a putaria da inteligência. Sim. Já tinha aquele babaca que é um dos tindereiros lá na Mulher Hulk também, né? Então, chamou ela de espécime, né? De espécime! Espécime, né? É foda. Puta difícil. Que pariu, né? Mas vai, foda-se. Aí lá, papo vai, papo vem, a Titânia, a gente tava soltando o gorfo, né, tava metendo lá o Raul, né, tava chamando o Raul na porra do gramado, e a Titânia vem, puxa ele pelo cabelo e joga ali na puta que eu pariu. Ah, não, você agora você quer brigar? Não, eu tô vendo três de tu, quem é das três que eu tenho que brigar? Pera aí, é aquele papo de bêbado, não, pera aí, oi. Segura teus amigos aí, é só eu e você. Pera aí, não, é um de cada vez, pera aí, porra, um de cada vez. Segura teus amigos deixa eu parar de rodar o mundo aqui, eu vou tentar me transformar, você quer que eu transforme, né? Então tá, vou tentar transformar, não deu, falhou. Ela não lembrava porra. Como fazer. Eu esqueci como é que faz. Tomba alcoólico é uma merda, né? Eu esqueci como é que faz. Aí depois, beleza, ela virou Hulk, deu patada, ela fez uma dobradura de terra, né? Uma dominação de terra lá do Airbender, né? Jogou a mulher longe. Cara, mas ela bateu tão feio com a cara no chão, a Titânia, depois de escorregar no gelo. Puta que pariu, cara. Nossa, a mulher desmontou. Ela literalmente desmontou a cara da mulher. Eu vou falar pra você que eu não gostei muito dessa piada de cinco, não. Achei bem trapalhões demais, cara. Perdeu o tom ali no meio. A mulher voltou sem dente, já deu bagunçado. Falei, pelo amor de Deus, aí é foda. Me esqueçam! Para de ficar chavirando foto de mim! Voltou dentadura, zorra total, cara. Nossa senhora. Ah, mas escuta, tá bom, né? Nos Estados Unidos eles têm muito essa mania de, em vez de colocar um aparelho, colocar os dentes no lugar, não, eles limam e colocam essas facetas pra ficar perfeito. Uhum. Isso daí pra cair, pra dar uma tragédia, não precisa tanto, não. Uhum. Com certeza. Aí, beleza, a noiva, a Bridezilla, né, na noivazilla, também já chegada no goró, chega para a Mulher Hulk, minha ídola, eu te amo! Aí, beleza, todo mundo tá feliz, deixa todo mundo lá na porra, a Mulher Hulk já mandou um me liga pro Josh, né, ó, me liga, hein, depois a gente conversa, tá? E aí, termina essa porra desse episódio, que não é porra nenhuma também, né? Aí chegamos no episódio. Eu tô rindo de você falando assim. Aí chegamos no episódio 7, O Retiro, The Retreat, de 29 de setembro de 22, Pensito. Jen visita o retiro de Emil Blonsky, faz novos amigos e entra em contato com sua mulher Hulk interior. Namastreta. Abomastê. A Bomastê pra você também. Bando de filhos da puta. Aí, gente, tá lá tomando a ressacazinha de grog, né? Porque ela encheu a cara como Jane, não tava de mulher Hulk, né? Nessa hora. Aí liga o da condicional lá do Emil. Ó, a gente não tá mais tendo o sinal lá da tornozeleira do Emil. Deu merda. A gente vai ter que ir lá. Mas é domingo de manhã. Não quer que eu vá pra lá de ressaca no domingo de manhã? Quero. Filha da puta. Não só de ressaca, mas também de dor de cotovelo, né? Porque também. Ela também teve uma noite que pra ela foi incrível com o Josh, e o Josh sumiu. Deu um perdido, né? Nela, né? Sim. É. Como é que é? É ghosting que eles chamam? Ghosting. É ghosting. Isso. Isso. Deu ghosting. Muito bem. Aí. Eu falo que ele só foi um tremendo de um babaca mesmo. Jura, Wallace? O cara deu um perdido, ué. Cara, se você não fala isso, eu não ia eu tive perceber, essa Eu tive que trazer essa análise aqui pra gente. Ah, obrigado, seu psicólogo. Eu esqueço que o Wallace é psicólogo de vez em quando. Formado, formado. Né? Eu tava achando só que ele era um membro normal da espécie masculina. Também, né? É, também, também. Normal. Ai, e Wallace na mesma frase é elogio, viu? Não, ela tava falando. Não, não sou eu, não. Peraí, calma aí. Josh. Ela tava falando. Caraca, do Josh, não do Koala. Eu não sei se eu tô me defendendo, não sei se tu me acusando. O Koala a gente sabe que não é normal. Não precisa tratar desse jeito com o menino, tá? Eu ia falar, ela não me chamou de normal, não. Então tá. Aí, beleza, Jane vai lá pro sítio na mastreta lá da porra do Abominável e encontra a mais maluca coleção de personagens Z da porra. Nossa, da Marvel muito. Reunida no lugar só. Porco Espinho, Homem Touro, Eláquila e a porra lá do outro lado, Sarraceno. Sarraceno. Puta que pariu, Sarraceno. Eu nossa, fiquei procurando, senhora, cadê o arroz pra completar a dupla? O Sarraceno. Não, que é um Protoblade, né? Que é uma porra que acha que é vampiro, né? Muito bem. Eu só achei que pra uma coleção não, tão calma, grande... Calma, calma, calma. Não, opa. Não, não. Calma, bebê. Calma, bebê. E para completar, Destruidor. Que é a porra do cara da Gangue da Demolição. E aquela merda da Gangue da Demolição, acho que foi no episódio 4, no 5, eu não lembro mais em que episódio. A Gangue dos Peão de Obra. A Gangue dos Trapalhões, cara. Aquilo foi Trapalhões. Wallace, aquilo foi Trapalhões. Aquela Gangue da Demolição. Tá demais, né? É o Didi, Mussum. Porra! Eu preciso. Era o Massa Mussum, né? O Destruidor Didi. Tinha também o Ariete Zacaria, né? Que é o do capacete, né? Puta que pariu, cara. Na caralho. Mas... Aí tá lá o Destruidor, né? Ele tá se regenerando lá na porra. E quando a mulher Hulk vê esse filho da puta, ela cresce, ela pega ele pelo pescoço e levanta. Ô, ô, ô, calma, calma, calma, calma. Relaxa. Amigo. Amigo, City, junto, morta. Senta ali. Eu só ia falar naquela hora, Nerdmaster, que quando eu vi o Loser Pack que tava lá, cara, eu quis muito que em algum momento aparecesse o Metaloid, personagem bucha do cacete. Nossa senhora, se aparecesse o Metaloid, caralho, cara. Personagem mais bucha tanto, da Marvel. Cara. Mas eu ia rir muito. O Homem Impossível também, né? Ah, o pó de chinelo, cara. Sim. Pó de chinelo. Não, mas o Batroc já tinha aparecido e apareceu direito no Capitão América. Então, não, mas o Batroc. Se fosse pra aparecer o Batroc, tinha que ser aquele Batroc. Tinha. O Batroc dos quadrinhos. Batroc o salteador. Mas tudo bem, deixa eu Tarântula, falar. O Tarântula. Ai, Tarântula. Tarântula. Porra, ele Tarântula. Mas o Láquila já tava fazendo o papel de minoria latina ali na situação, né? Esse tá, é o Láquila. O toureiro contra o homem touro. Esses personagens que apareceram são tão Z que, até pra mim, cara, eu tive que procurar alguns porque eu não lembrava. Cara, eu foram não no fundo do baú, né? Porra. Eu não sabia quem que era. O homem touro eu não reconheci, não. Os outros eu lembrava. Cara, o Sarraceno foi o único que eu não conhecia. Juro. O Sarraceno eu não sabia quem era, não. Mas tudo bem. Aí, beleza. Tá lá o Kumbaya, né? A galera do Kumbaya, my lord, Kumbaya. Fala dos teus sentimentos, Jennifer. E aí? Senta na cadeirinha ali no cantinho, tá de castigo. É, tu tomou um ghosting lá do filho da puta, né? É, eu tomei um ghost. Mas por quê? Pra tu ver, quando eu me transformo em mulher Hulk, vira esse, ó, aqui, ó. Vira esse mulherão. Mas ninguém ama a Jane. Ah, mas todo mundo tem que amar a Jane. A gente ama a Jane. Todo mundo aqui ama a Jane, não ama a Jane? A gente ama a Jane, todo mundo ama a Jane. Oh, como a gente ama a Jane. Sabe o que mais me pegou nesse sabe o que mais me pegou nesse episódio? É. Não foi nem a questão do diálogo, foi a cara que o Tim Hurt tava fazendo o episódio inteiro. Cara, o Tim Hurt tava rindo. Não, o Tim Hurt não tirava. Demais, cara. O Tim Hurt não conseguia tirar o sorriso do rosto. Cara, do cara, eu tô sendo pago pra isso, cara. Eu fazia isso aqui de graça, mas tô me pagando pra fazer isso, cara. Como eu tô feliz, cara. Eu nunca, tô saindo daqui com uma Maria Mole, um coraçãozinho de abóbora e ainda um salário. Tô feliz demais. Cara, eu nunca vi o Tim Hot tão solto na porra do personagem quanto nesse... Essa tá porra bom. Desse abominável, cara. Puta que pariu, mas tá, vá, que seja. Aí, papo vai, papo vem, ela consegue lá incorporar a mulher Hulk interior dela, mandou o Josh pra puta que vos pariu, apagou a porra do Josh do celular e o caralho a quatro. Deleta, deleta, deleta. Agora, a cena aqui, gente, do isso porco... Isso é libertador, viu? Não, é cara. Pera, a cena do porco espinho tirando a máscara e ninguém mais na sala conseguindo respirar. O filho da puta fede. Mas fede que nem um saco de bosta no meio da sala, cara. Puta, não, bota a máscara de volta. Não, bota a máscara de volta, depois tu tira. Não, lavar seco essa caralha dessa porra, dessa roupa. Vai mandar lavar só seco aí e você pode ficar sem. Puta que o pariu, cara. Mãe de Cristo. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Aí, papo vem, acabou. A mulher Jennifer foi-se embora com o caminhão e voltou pra casa. Beleza, acabou essa porra desse episódio 7. E aí vamos pro melhor episódio de todos desta temporada, episódio 8, Coachando e Saltando! Ribbit and Ripped! Oi! Lançado dia 6 de outubro de 2022, Mr. Finker. A mulher Hulk representa o homem sapo, que foi ferido devido ao mau funcionamento de seu super traje. Por favor, Matheus, esclareça para a população que não conhece quem é o Homem Sapo. É um personagem super Z, da mesma classe do Pit Pot de Pasta. Pô, o Ardiloso é mais conhecido, sacanagem, ó. E ele é um bosta. O cara realmente é filho da puta, literalmente vestido de roupa de sapo. Filhinho de papai, rico. Que foi feita a roupa pelo Jacob, né? Pelo Luke, o alfaiate dos super-heróis. E ele fez uma roupa pro cara pular alto, com jatinho, tal e coisa, bonitinho. Só que o filho de uma puta, em vez de usar o combustível que o Jake mandou ele usar, ele usou a porra do combustível de foguete, de jato. Caralho, senhor. Aí, beleza, bora processar, né? Porque ele falou que o traje não funcionou, machucou ele, tá com as pernas todas queimadas por causa disso, tal e coisa. Ai, mas aí a mulher Hulk chega no rolo e por que que eu tenho que defender esse filho da puta mesmo? Ah, porque ele é filho de um dos acionistas da empresa. Ah, tá. Então tá, bora lá, vamos pro tribunal. Beleza. Ah, mas ela tentou primeiro um acordo extrajudicial. Ela tentou um acordo. Ela tentou de boa. E é óbvio que a Edna Moda, nessa hora, atacou forte no Jacob, né? Ele atacou a Edna Moda. As roupas não têm defeito. Né? Muito bem. Aí, então vamos nos ver no tribunal, filho da puta. Então bora. Então tá lá, Jennifer e o Homem Sapo de um lado. E do outro. Né? E do outro lado tava só o Jake, né? Tava só o Luke, né? Do Jacobson. Ah, seu Jacobson, o senhor vai se defender? Não, doutor, eu não sou burro, é que eu tô só esperando meu advogado chegar. Aí, dona Ana, quem é o advogado do Luke? Pois é, vez que chega, adentra ao salão do júri o senhor Matt Murdock. E já vem dando uma desculpa muito gracinha, né? Chega nas gracinhas, com a bengala bem claro, né? De que se trata de uma pessoa cega. E diz que ele não conseguiu achar lugar pra estacionar. Né? Eu não vi lugar pra estacionar. Falei assim, mas é muita sacanagem. Aí tá lá, começa as promoções, né? Começa as reclamações, começa a falar. Fala, Jennifer, fala o Matt Murdock. A Jennifer pede pra ver a lista dos clientes do Luke. Aí o Matt fala que não pode, porque senão vai revelar as identidades dos clientes. Isso pode botar em risco as pessoas que eles amam. Aí de nada, do nada, o filhinho de papai, filha da puta do Homem Sapo, tira da mochila dele a porra da roupa, bota na mesa a porra da roupa. Aí o Matt Murdock já dá aquela fungada forte, aquela cheirada, né? Aquele sabujo, né? Sim. Ah, seu sapo, faz o seguinte pra mim. Qual foi o combustível que o senhor botou aí nessa porra dessa roupa? Aí o cara todo besta. Foi combustível de jato supersônico. Aí o Luke, ô filha de uma puta, eu te falei que não podia fazer qualquer tipo de combustível, que tinha que ser um combustível específico. Tu tá botando combustível errado na roupa e depois reclama que deu errado. Aí a cara da Jennifer foi no chão, né? Foi no chão. Pá! Bem. Tu vê a cara dela espatifada no assoalho assim, pá! Né? Filha de uma puta, tu não usou a porra da roupa como mandou o fabricante? Na pergunta... Qual é o problema? Problema? Tem problema? Como? Não. Problema? Uma? Hã? Ei? Aí, óbvio que perdeu. A Hulk perdeu esse caso. Ela ainda pediu, né? Desculpa. Luke, por favor, faz a roupa pra mim. Querida Jennifer, pra tomar no meio do olho do seu cu. Com carinho. Ele falou assim, com carinho. Minha querida, nós somos amigos, vá tomar no meio do olho do seu cu. Nessa hora, cara, eu ri muito, cara. Aí papo vai, papo vem, beleza, o Homem Sapo tenta se vingar roubando lá, sequestrando o Luke, levando, e aí vem uma das cenas de briga de super-herói mais malucas que eu já vi na minha vida, que é Mulher Hulk versus Demolidor. Foi muito bom, cara, foi maravilhoso. Mas eu tenho pena do dono daquele carro. Se eu sou o dono daquele... Cara, isso é uma coisa que... Primeiro, tomara que a Mulher Hulk ganhe a segunda temporada, porque tá merecendo, tá? Vamos deixar claro isso. Merece sim. Eu vou deixar minha opinião aqui agora. Tomara que tenha a segunda temporada. E eu quero ver na segunda temporada o dono daquele carro processando a Mulher Hulk, cara. Sabe o que eu tava pensando, né, Dimash? Que eu queria muito ver na... Sabe o que eu tava pensando que eu queria muito ver na segunda temporada? Que aparecesse o líder finalmente do jeito que o líder era pra ser e que ele enfrentasse ela no tribunal e decidisse defender a si mesmo porque ele é um cabeção inteligente. É, possível, né? Mas o líder ia aparecer um filme. Vai aparecer mais pra frente. Ah, vai? Eu não sabia. Vai. Eu acho que é num dos próximos Vingadores, eu não sei. Não, inclusive vai ser o mesmo ator que fez ele. Vai que o líder do Edward Norton. Sim. Né? Sim, o mesmo ator. Sim. Mas aí, beleza, a Jennifer descobre que o Demolidor, na verdade, é o Matt. Ela ainda pergunta, você tá se fingindo de cego? Isso não é ético. Não, eu sou cego mesmo. É que eu enxergo com os ouvidos. Ah, você enxerga com os ouvidos. Ah, então tá bom. Então você tem superpoder de enxergar com os ouvidos. Legal. Então, beleza. Então aí eu vou dar pra você só por causa disso. Né? Porque você enxerga com os ouvidos. Olha, eu diria que os motivos são outros, viu? Mas deixa Também. É porque é Charles Cox, né? É, né? Né, Danana? né? Ah, ele é muito fofo. Fala que é. É. Não é? É. Então é. Então pronto. É o suficiente. Aí, o Demolidor adentra na... Caralho, eu tenho que falar isso mesmo, né? Na Vitória Régia. Que é a porra. Nossa. Do esconderijo do Homem-Sapo. Lilipad. Tá escrito num cartaz gigante. Lilipad. Hideout of Leapfrog. Filha puta. Sabe o que o Homem-Sapo me lembrou nesse episódio? Aquele bundão que jogava jogo de guerra e quis ir pra guerra da Ucrânia pra ver como é que era de verdade. Sim. Sim. Não é não, igual. E dentro da Vitória Régia, né, o tal esconderijo, era uma maravilha, era jogo do Frogger pra tudo quanto é lado, né? O cara e os capanga, dele eram os girinos. O cara é monotemático total, cara. Né? Aí beleza, a Mulher Hulk e o Demolidor chegam no telhado lá da Vitória Régia. E eu não consegui pensar em Vitória Régia sem pensar no Tim Maia, não sei porquê. Né? Mas tudo bem. Mas aí tá lá eles na Vitória Régia, tal e coisa. E, ah não, agora a gente vai entrar, eu entro aqui na surdina, por baixo do pano, nas sombras, e você me espera aqui. Como assim me espera aqui, filha da puta? A série é minha. Porra é essa? Que negócio é esse? Me deixa entrar também na conversa. Ah, mas você não tá acostumado com essa porra, ainda mais com esse teu traje aí, rosto branco, por acaso tá igual dos quadrinhos, tá ótimo. Tá igualzinho. Igualzinho. Mas aí, entra Demolidor numa cena quase lá Netflix. Quase, sim, igual da Netflix, né? Tá batendo, empurrando, tal e coisa, pá, pá, seta, batata, pô, joga bastão, pega bastão, falta bastão, vem bastão. E aí, quando ele bate, né, mais meia dúzia, surge mais uns 50 no outro lado da rua. Ai, caralho, o que, que eu vou fazer agora? Tá, bora, né? Aí, no que ele vai embora, cai do teto a Mulher Hulk. Pá! She-Hulk Smash! Filha da puta. Muito bom. Maravilhoso. Aí beleza, eles detonam lá a porra do Homem-Sapo, libertam o Luke perdoa a Mulher Hulk, vai fazer um vestido pra mim? Vou, filha da puta, eu vou fazer a porra do... Yes, é isso que eu queria. Aí estão lá os dois conversando. Ah, sabe o que que é, Matt? Você quer meter? Então, ela foi tão sutil, né? Sutil que nem um rinoceronte numa loja de louça, né? Ah, eu tava fazendo nada, terça-feira, 8 da noite, a gente tá aqui cortando barato, bora! Ah, eu vou voltar aqui na cidade qualquer dia desse, eu tenho que ir pra cidade pra voltar pra Nova York, mas eu volto aqui qualquer dia desse. Ah, que chato! E agora, tá fazendo o quê? Porra nenhuma. Então bora. Bora aí. Demorou. Partiu meter. Partiu meter. Bora, mete. Mete, mete. Então bora, mete. Ai, caralho. Eles começam com rally rola e vai beija pra lá, beija pra cá, entra no quarto e... Aí chega a Nick no dia seguinte. Ela vê a Jennifer com um sorriso que não consegue tirar de uma orelha na outra. Ai, eu vi o diabo passando ali na rua agora. Que diabo com amarelo que tá fazendo saindo do teu apartamento? Sapato com os sapatos na mão, né? O sapato nos ombros, assoviando uma bela canção enquanto andava na grama. Você fez com ele, ela, né? Chama de Walker Shame. Né, shame of walk, porque pra mulher, o que é o shame of walk? Shame of walk é aquela quando a mulher tá com roupa da noitada andando pela rua na manhã seguinte depois de ter dado pro cara, então é walk of shame. Mas ali no caso do Demolidor foi walk of shame não, tá? Foi não, ele não tava nem um pouco shameado não. Walk of proudness. Oh, rapaz, como não? Ele tava até assoviando. Oh, eu fiquei pensando, cara... mas que bom católico ele é, né? Né? Porra, se mas guardando ele tá... pro casamento, não, sei. Donando sacanagem. Ele cumpriu ali as promessas dele. Que não seja eterno enquanto dure, né? Sei, tô não, sabendo. Não, duro, né? Tá, tá. Aí, beleza, tá lá, ela feliz da vida, né? Aí você deu pra ele, aí ela... Tá bom, então, legal, beleza. Então, bora, agora a gente tem que se arrumar pra festa lá do negócio do melhor advogado da cara. Ué, mas já? Já é o penúltimo episódio? A gente já tá nisso? Ah, mas eu pensei que já tinha acabado, já tinha me dado bem. E eu me dei bem, rapaz. Nossa. Podia acabar aqui, vocês sabem. Podia, né? Já acabar aqui, mas ainda vai ter mais, é? Tá bom, o que é que vai ter agora? Vai ter um plot twist? Vai ter alguém de Hulk vermelho? Não sei, né? Talvez, né? Aí bora lá pra porra da festa da advogada do ano, que como todo bom evento promovendo a mulher... Claro que ganhou a Jennifer, a Marota, a Joana, a Pedra, a Defunta, a Mallory, ganhou todo mundo. É todo mundo! É, todo mundo ganhou! Filhos da puta. Aí começa, todo mundo quer que nem concurso de Miss, né? O que, é bom de ser advogada? Ah, pra conseguir a paz mundial. Aí a Mallory, pra esse bando de filha da puta parar de me perguntar como é que é bom ser uma advogada. Olha, essa aí matou, nossa. Trabalhar o dobro, receber metade e ter que ouvir, né? Esse tipo de pergunta. Exatamente. Aí chega na Jennifer, no que a Jennifer vai falar, desliga tudo, baixa o sarrafo e nas televisão a cena do Josh metendo na Jennifer. Nossa. Putz, aquilo foi trágico de ver. Dizer pesado assim, mas foi um... Porra, que a gente foi desconfortável, fica, né? Sim, desconfortável, pô, porque a gente fica torcendo por ela da série inteira, assim, quando bate aquilo, fala, pô, não. Né? Aí começa o Hulk King, que era o personagem lá da inteligência, né? O site que tava enchendo o saco da Jennifer. Aí começa a mulher Hulk é uma piranha, a mulher Hulk não presta, a mulher isso, a mulher Hulk é aquilo. Aí, claro que a Jennifer não tem sangue de barata, né? Tá vendo aquela putaria toda, o que é que ela vai fazer? Vai ficar feliz, né? Vai ficar legal, né? Vai ficar, opa, caralho, como estão falando bem de mim. Ela fica puta, a Mallory ainda tenta se enfiar ali no meio. Não, escorço, sai daqui, minha filha. Agora não é tua vez, não, agora é minha. Aí, senta-lhe a porrada na porra da parede de televisão. Ela fica puta nas calças, começa a virar mesa, começa a virar cadeira. E a galera sai correndo, virou merda, virou tudo. E apareceu a porra da controle de danos pra evitar a mulher Hulk falar, e ela se tocou, fudeu, né? E acabou o episódio 8 desse jeito. Aí começou o episódio 9. De quem é essa série, né? Who's Shows This? Lançado no dia 13 de junho de 22, Pensito. Jen tem problemas com a lei e luta para juntar os pedaços de sua vida. Bora começar falando da maravilhosa paródia da abertura da série do Hulk da década de 60. Sim, muito bom. Estrelando muito bom. A selvagem mulher Hulk. Eu acho do cacete também. Ficou muito maneiro, né? Caralho, eu nunca ri tanto na minha vida, maluco. Eu falei, não, eles não fizeram isso. Sim, eles fizeram isso. Aí você estava reclamando do CGI, filha da puta? Tu achou que botar uma mulher marombada vestida de verde ia ficar melhor? Vê se ficou melhor agora, que tá um homem marombado vestido de mulher Hulk. Melhor? Não, né? Era quase o Luferrino ali de mulher Hulk ali. Tá bom só assim? Só com uma peruca talvez um pouquinho melhor, um pouquinho. Né? Tá bom? Gostou? Mas não, era a porra de um pesadelo que ela tava tendo também, né? Então, aí beleza, ela acorda, tá lá naquela mesma cela que botaram o Emil. Aí chega a Malo e fizemos um acordo. Você vai ter que botar lá a tornozeleira da puta que pariu. Você não vai mais poder trabalhar de mulher Hulk, bababá, bebê. Ah, que merda, ah, vou cuidar da minha vida, vou tirar uns dias pra descansar da porra da minha vida, tal e coisa. Ah, sabe que mais? O Emil me convidou pra ir na porra lá da namastreta dele, né? Do Abominaste, né? Então vou pra lá. Mal sabe ela que nesse meio tempo, o que que estava acontecendo no sítio da Abominaste, Madame Donana? Bom, deixa eu só fazer uma ressalvinha aqui. Enquanto a Jennifer decide que vai descansar, a melhor amiga dela, Nick, continua com as investigações pra descobrir aonde tá o grupinho, né? A inteligência. E ela consegue descobrir e infiltrar o Pug dentro do grupo lá. Tu é homem, tu lá dentro vai se entender com os caras. A propósito, lembra que você tem que chamar as mulheres de fêmea, né? Assim, pelo jeito a Nick conhece bem o que é levar porrada de quanto é lado. Ela já conhece todo o roteiro. Você tem que falar isso, falar aquilo, falar aquilo outro. Não, o melhor de tudo foi ela usar uma, um vídeo da faculdade da Jennifer pra atrair o Hulk King na conversa lá da inteligência, no chat da inteligência, pra ela conseguir o convite pro Namastreta lá do Abominável, né? Aí nós somos brindados. Puta que pariu, com a cena mais caralhos, o que é acontecendo nesta merda? Que é o Abominável Coach Quântico. Quer dizer, não só isso, né? Abominável Coach Quântico numa convenção de incel, né? Né? E ele botando mó pilha. Não, e ele botando mó pilha, né? Não, eu tô sabendo que vocês conseguiram um resultado numa parada que vocês estavam querendo. Parabéns, vocês estão todos de parabéns. Não sei nem o que vocês fizeram, mas foda-se. Tá todo mundo de parabéns. Viva eu, viva tu, viva o buraco do teu cu, né? Muito bem. Caralho, cara. O cara falou tudo e não falou porra nenhuma ao mesmo tempo, né? Aquele belo papo, né, de coach quântico. É, mesmo, como, né, a esmagadora maioria de coaches. Né? O cara falando porra nenhuma, cara. Né? E vestido todo de branco, né? O abominável pai de santo. O abominável pai de santo. Né? Pai de santo quântico. Né? E agora, vocês sabem que agora vai virar mania falar tudo quântico, né? Por causa do filme do Homem-Formiga, né? Do Quantum Mania, né? Agora tudo vai ser quântico também. Ah, beleza, papo vai, papo vem. Nesse meio tempo chega a Jennifer no Namastreta. Ela encontra lá o destruidor de novo no meio do caminho. Ah, o cara tá lá na cabine, e tal e coisa, dando palestra. Ah, beleza, então vou dar uma passada lá, quero falar com ele mesmo. Aí chega a Jennifer, abre-lhe a porta e ela se depara com aquela cena. Nossa. Do babaca da Encharp, né? O viadinho lá que comprou a lança de Wakanda do meio do seriado, que ele era o filho da puta, era o dono da porra da inteligência. Ele era o Hulk King, né? O maluco lá, né? Aí tá lá o... Emil, o que tu tá fazendo de abominável, filho da puta? Tu tá quebrando a porra da tua condicional. A Jennifer, não é isso que você tá pensando, tal e coisa? Ah, olha aqui, a Jennifer chegou, a nossa ídola, né? A mulher que é a razão desta porra, desta convenção. Ah, mas agora você vai ver, Jennifer, porque eu também consegui roubar o sangue com aquele Josh. Sabe aquele Josh que te comeu e que você viu depois lá? Não foi só o vídeo que ele fez, não. Ele te roubou o sangue. E os meus cientistas, porque tudo que é filha da puta, pai, o filho do papai tem cientista trabalhando pra ele, né? Os meus cientistas pegaram e fizeram o soro de fazer Hulk. E agora eu vou injetar eu aqui no meu braço. Aí ele virou o Hulk. É. Aí a mulher Hulk olhou pra aquilo, olhou pra cara da gente. Sério? Sério que vão voltar com o plot do Capitão América? Que merda é essa? Aí é que desandou a merda, né? Porque apareceu o Bruce Banner, né? O Hulk do Mark Ruffalo. Aí apareceu a Titânia. Aí o Abominável começou a tretar com o Hulk. Aí ela olhou pra cara da gente, olhou pra essa putaria toda. Falou, tá, chega, parou. Pediu pra parar? Parou. Trava tudo e ela sai no menu do Disney. Isso é muito bom. Isso foi muito legal. Isso é demais, cara. Isso é demais. Isso aí é quebra. Se já houve uma quebra de quarta parede, essa foi a quebra da quarta parede. E fez super referência aos quadrinhos, né? Porque de quando em quando a Jennifer começava a andar pelas páginas, Mateus, pelos quadrinhos. Por favor. A quebra de quarta parede suprema da fase do Brain foi a mulher Hulk rasgar a página onde ela estava, entrar na sessão de leitura de e-mails, da leitura de cartinhas da galera, com cartas de verdade aparecendo na porra, e andando a volta nessa página para ir na outra página, no outro lugar que ela queria. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Foi semelhante a isso, só que na TV, obviamente, né? Né? Não tem, aí ela não que... tem um impacto, ah. Não tem um impacto tão grande se você está assistindo isso pirata, né? Se você está assistindo no Disney Plus, tem um impacto. Não, mas eu tava vendo no Disney Plus, eu até pensei, porra, peraí, oi. Voltou pra tela do Disney Plus, por quê? Eu não pausei essa merda. Aí a gente aqui coisa. Por quê, meu filho? Né? Eu tô dando pausa aqui. O que tá vendo com essa porra? Aí ela pá, quebra o quadradinho dela de She-Hulk, né? Pá. Onde é que a gente vai pra ver a galera que faz essa porra? Ah, tá ali, ó. Vingadores Avante. É ali mesmo, vamos lá. Vingadores Avante, ela dá um chute no Vingadores Avante, ela entra. Aí tá o povo lá falando da Manopla do Destino, discutindo o making-off do filme dos Vingadores, tal e coisa caralhada. Aí ela sai e passeia nos estúdios da Marvel. Tá lá, passeando, e todo mundo vendo, que porra é essa, mano? A porra da Graciane que tá chegando aqui, né? Toda pintada de verde, que porra é essa? Ela tá lá, chega na sala dos escritores e tá lá as irmãs Gargoyle lá, tá lá a outra, tá toda a galera lá, então é mesmo, tá mesmo, a galera do roteiro da Mulher Hulk tá ali de verdade. Aqueles não são atores não, são os roteiristas de verdade da série da Mulher Hulk. Ela chega, oi, Jennifer, e aí, o que tu tá fazendo aqui? É sério que é essa porra do filme, no final do filme que vocês estão propondo pra mim, é? Vocês estão revivendo a porra do Capitão América com a porra do soro do super soldado pra cima de mim, é? Tá de sacanagem com essa porra. Ah, mas foi o Kevin que mandou fazer assim. Ah, o Kevin é que mandou fazer assim? Então cadê o Kevin? Eu quero falar com o Kevin. Você vai falar com o Kevin? Ela vai falar com o Kevin! Ela vai falar com o Kevin, exatamente. Ela vai falar com o Kevin, sabe de nada, inocente, falar com o Kevin. E ela foi. Eu já fiz essa piada mais de uma vez, mas não consigo resistir, né? Precisamos falar com o Kevin. Precisamos falar com o Kevin, né? Aí, Pensito, por favor, descreva Kevin. Kevin é o algoritmo da é a Gladys. É a Gladys. É a Gladys do Portal, com certeza, pô. Sim. É a Gladys. Aí Kevin, na verdade, é o algoritmo, né? O Nolan, de sei lá do quê, Enrenchment, da Faisal, da puta que pariu, foda-se. Não lembro o que é a merda. Mas é uma sigla, não é uma pessoa, é uma sigla. É a porta de um robôzinho com um bané. É o robô de bané! Claro, robô de não, bané, né? Aham, robô de bané, né? Boné, Kevin Feige, Boné, não, foda-se. Que é uma das únicas pessoas do mundo que pode usar terno com boné, cara. E tênis. Tênis. É, a outra pessoa é o Elton John, né? Hoje em dia não, né? Eu acho que ele ainda usa, hoje em dia. Ah, sei lá, acho que hoje em dia tá mais pra plumas e lantejoulas. Pode crer. Tá. Mas aí, beleza, chega a Mulher Hulk lá nessa cena, tal coisa, o Kevin já entra. Ó, eu até deixo você conversar comigo, mas destransforma primeiro. Por quê? Porque tu é muito cara. Então, você quer que eu destransforme aqui agora? Como é que tu... Não, peraí. Deixa a câmera voltar pra mim, pronto. Destransforma agora. Aí ela destransformou, pronto. Agora volta pra você a câmera. Pronto, agora a gente pode bater economizar os centavos da metamorfose. Né? Porque o cara já tá gastando com a porra do CGI do robô. É sacanagem, né, porra? Mas bem. Ah, o que que você quer, Jennifer? O que que você veio fazer aqui? Volta pra tua série. O final tá lá, todo bonitão, tal e coisa. Tá maravilhoso, muito divertido, tal e coisa. Ela fala, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? De onde é que saiu aquela porra do Hulk? Ah, porque ele tem que voltar pra explicar o filho. Mas não é agora que ele vai fazer isso, é no filme. Não, ele precisa aparecer porque ele precisa se explicar e fazer a introdução do... E ela já cortando, né? Ela já cortando, né? Filme. Ah, mas é a Titânia, por que que apareceu? E o Abominável, por que que ele tá de Abominável e tal e coisa? Não, para com essa putaria, chega. Não. Então vamos resolver essas coisas aqui, ó. Vou sentar aqui. Mas tu vai sentar? Eu vou sentar aqui agora pra conversar contigo. Pode? Ah, pode sentar aí. Tá, pode. Ah, tá. Porra, mas qual é o problema com vocês da Marvel, cara? Todo mundo tem que ter problema com o pai. O Tony Stark tem problema com o pai. O Senhor das Galáxias tem problema com dois pais ainda por cima. Mas vai ter gostar de problema com o pai assim na... O Thor tem problema com o pai. O Loki tem problema com o mesmo pai, inclusive. Né? Vocês têm e ela nem colocou pai, ela, cara. Que também tem problema com esse tipo. Também tem problema com o pai, exato. Também, mas vai ter gosto, vai detestar pai assim na puta que o pariu, hein? E os X-Men, cadê? Aí ela olha pra gente e vem... Não, não posso falar disso agora, não. Isso aqui não é assunto pra agora, não. Vai tomar no meio do outro cu também. O que tu quer que a gente faça, então, pra essa porra desse negócio? Cara, essa fórmula da Marvel tá muito batida. Tá todo mundo falando por aí que vocês estão muito batidos. Todo mundo quem? Quem é que tá falando isso? Aí, peraí, deixa eu anotar. Qual é os nomes dos caras que estão falando isso? Que eu preciso saber, tá? Ah, mas arruma essa porra desse final. Tá, o que, que a gente quer que arrume esse final? Não, o viadinho lá do filhinho de papai Hulk, não, não. Putaria, pode marcar essa merda aí, tá? O que o Hulk tá fazendo aqui? Tira ele também. Não, mas eu tenho que apresentar, não interessa. Tira ele agora, a gente mostra depois no filme. Agora não, tira ele daqui. Tá, tirou. Abominável de abominável, não, não, sacanagem também. Tira essa porra daqui. Titânia, tá fazendo o que aqui, essa caralha? Ela te perseguiu. Ah, tá, deixa ela aí, foda-se. Agora arruma. Ah, sabe o que mais? Traz o Demolidor também, por favor. Essas mulheres precisam de um alívio, né? Eu também tenho minhas necessidades. Eu também tenho minhas necessidades, né? Como é que é? Mais alguma coisa? Não, tá bom assim. Então aproveita que tu nunca mais vai entrar aqui, porque a gente acabou de consertar a porra do algoritmo que você quebrou pra entrar nessa sala. Tu nunca mais vai voltar aqui, tá? Agora vai-te embora pro teu final e a gente se vê nos filmes. É sério? Não. Tão sacana. Né? Aí beleza, ela volta, tá tudo na paz, né? O cenário, inclusive, tava de noite, agora tá de dia, porque ela pediu também pro final ser alegre, né? Ser durante o dia, tal e coisa. Aí o filhinho de papai vai preso. Ah, o Emil também tá lá assinando lá para a perda da condicional dele. Mas a Jennifer falou que vai dar um jeito nisso depois. Aí, do nada, pula do céu o Demolidor. Cai no céu. Ei, Jennifer, vem aqui resolver. Não, já tá tudo resolvido já. Ah, já? Porra, nem fiz nada. Sacanagem. Porra, qual é? E aí? Tá. Tá sem nada pra fazer? Quer fazer mais alguma coisa? Aí a Titânia ainda dá. Oi, Demolidor. Ah, oi, tudo bem? Também? Tomando pouco também. Ah, se fuder. Aí beleza, acabou as brincadeiras, volta pra casa da Jennifer, aí tá lá o Matt Murdock no meio da familiada, aí a familiada, e cadê as filhinhas, né? Cadê as namoradinhas? Vai casar com ela quando? Oh, que é isso, rapá? É assim já? Eu nem peguei direito, já tem que casar? Aqui nessa família é assim, filho, pegou tem que casar, não tem, a gente não solta mais não, não tem mais nada não. E aí que surge quem? Querido HQ Man, quem é que surgiu na festa de churrasco da família da Jennifer? O filho calvo do Hulk. O filho do Hulk e o Scar. Com o Hulk, né? Primeiro o Hulk, né? Primeiro chegou o Hulk. A galera, ei, Bruce, como é que vai? Tá coisa. Me leva a acreditar. Porra, tu sumiu. Que quando a Marvel fizer o filme do Hulk, vai ser provavelmente baseado em Planeta Hulk, né? Sim. O Thor Ragnarok já não foi Planeta Hulk? Aí, beleza, chega o Mark Ruffalo com o filho, né? Aí a pergunta que eu faço aqui pra banca é: quantos anos tem essa criança? Ah, no mínimo 50, porque tá calvo pra cacete, né? Tá com mais entrada, meu irmão. Que agora a pergunta: o Hulk passou 50 anos no espaço, por acaso? Não, ele ficou quanto tempo lá em Sakaar? Esse aqui é 2 anos, né? Mas aí que tá, o lance da gravidade, do Interstellar, o tempo é diferente. O tempo é diferente. Mas ele fala no Ragnarok quanto tempo ele fica, não fala? Ah, o tempo é diferente. Ah, isso também tem que lembrar que tem um salto de 5 anos também no universo Marvel, né? Então aquela criança tem 7. Com aquele tamanho todo. Ah, eu não entendo o suficiente dessa fase de quadrinhos, não. era alguma coisa dele ter crescido. Mas é, nessa hora, senhoras e senhores, que entra em ação mais uma vez o maravilhoso recurso de roteiro chamado Foda-se. Mas aí eles podem justificar, falar que é alienígena, metabolismo, foi mais rápido. Ou então, foda-se. Tá? Ou então isso. É. E aí termina, Mulher Hulk! Que merda. Tá bom, gente, vamos lá. Considerações finais. Pensudo, afinal de contas, gostou desta merda? Cara, eu gostei muito da série, gostei muito de verdade. Como eu disse ao longo do episódio, assim, ela tratou de pautas femininas importantérrimas, sem ser forçada, sem parecer forçada em momento nenhum. Todo mundo tava muito bem no papel, exagerado e contido quando precisava. Gostei pra cacete mesmo. Não posso poupar o final de She-Hulk do Santo Fogo da Inquisição, porque nada tira da minha cabeça que aquele momento lá com o Kevin era um momento incrível para a Marvel fazer para sua audiência uma espécie de autocrítica, um ombudsman, e dizer que realmente faz essas falcatruas que eles fazem, mas que eles estariam, quem sabe, tentando melhorar. Ao invés disso, eles botaram o Kevin, o Kevin, para admitir isso na cara dura, que é como zoar com a cara do pessoal que morre e vive pelo MCU, e falar assim, ó, a gente faz isso e... Brinks, vamos continuar fazendo, sabe? Isso Brinks, aí me não. Tirou um pouco. Não. Brinks não. Usa o recurso correto. Qual é o recurso? Foda-se. Claro. Foda-se, vamos continuar. O que pra mim, assim, acabou deixando o final mais zoado do que deveria ser. Eu gostei da quebra máxima da quarta parede, adorei aquilo tudo. Só que aquilo ali foi a Marvel basicamente admitindo, olha só, seus cuzão, a gente faz isso aqui mesmo, e quer saber, a gente vai continuar fazendo isso com vocês. Né? E isso aí realmente me tirou um pouco. Mas a série, como um todo, gostei muito, espero ansiosamente pela segunda temporada. Espero que haja a segunda temporada. Tomara, também acho, também espero. Tonana, Pinca Mina Hulk, que achaste da série? Bom, eu assisti a série fazendo aquele famoso pacotão, né? Peguei e assisti durante a semana os episódios bem que se pediam um atrás do outro. E você quer saber? Eu achei que foi super divertido. Primeiro que uma das primeiras comentários que se fez sobre a série era que o CGI era muito ruim. Então, eu já fui assistir com as minhas expectativas bem baixas. E, sinceramente, não achei assim tão catastrófico, de meu Deus do céu, a coisa tá horrível. Não posso ver uma coisa dessa. Não. E também tem que admitir uma coisa, né, dona Ana? Quem assiste Doctor Who, She-Hulk é pinto, né? Pode ser. Como eu falei assim... Já tava acostumado com Tokusatsu, She-Hulk é pinto, né? As famosas pedras de papelão do Star Trek, meu. Cenário Top. Pintado. She-Hulk tá bilhões de anos à frente disso. Sério. Eu acho que a história tava divertida, os roteiros foram ao ponto, no sentido de tá dando diversão. Como mulher, eu me vi em muitas situações da Jennifer. Assim, eu te entendo, garota. Eu te entendo. A cena dela chegando no local, tô com a roupa dela toda, logo depois que ela sofre um acidente, e aquele bando de mulher, menina, o que pode acontecer? Olha aqui, tá um sapato, tá uma coisa, coisinhas assim de sororidade, tá? Sim, muito bom. Delicinha, muito delicinha, bom. Mas eu sou obrigada a concordar que o último episódio, no afã de criar a quebra de quarta parede máxima, suprema, titânica, a coisa ficou meio zoada. Ficou meio zoada mesmo. O fio da meada saiu rolando, o gato pegou e puxou pra debaixo do sofá. Podia estar melhor amarradinho isso, tá? E de repente umas duas ou três frases alinhava melhor, tá? Eu poderia até ter dito, ó, por que que o Demolidor tá ali? Gente, eu soube pela TV que você tava com problemas, eu vim te defender. Agora não precisa não, gato, já tô defendida, mas a gente pode continuar o nosso papo. Vem cá. Né? É, são coisinhas miúdas que não estragam a série, mas deixa aquele gostinho de, pô, Kevin! Podia ter melhorado, né? Foi bem anticlimático, né? É, foi anticlimático. A parede foi quebrada e os caquinhos ficaram todos pelo chão. Beleza. Cocô, Colinha, e aí, tuas considerações finais pra Mulher Hulk? Então, vale ressaltar que quando a série, ainda quando foi anunciada, tava nos primeiros trailers e tudo mais, né? A expectativa tava lá embaixo, até porque aquela qualidade de CGI tava Shrek 2, né? Tava Fiona. Fiona. Mas, porra, tava igualzinho, cara. Inclusive, a quantidade de meme que surgiu com isso na internet foi avassaladora. Recharcino, né? Uma coisa que eu tenho que dizer antes de falar o que eu acho é: quem não gostou da série vai tomar no cu, porque tem um monte de homem misógino, machista, babaca, falando um monte de merda na série só porque a protagonista é uma mulher. Sim. Tá ligado? E aí eles querem, tipo, esconder a opinião machista dele atrás de, não, de justificativa, não gostei da qualidade. Ah, pelo amor de Deus, cara, é só que você tá só sendo babaca mesmo, porque você é misógino, é isso. Enfim, gostei muito da série, como eu falei, a série me pegou logo no primeiro episódio já, e eu fui acompanhando ela semanalmente, né? Então, toda quinta de manhã, eu acho que saiu os episódios, né? Sim. Eu assisti o episódio antes de ir pro trabalho. E a cada episódio me divertia mais, cara. E, inclusive, nesse último episódio, quando teve essa parada da quebra da quarta parede, eu também tive a mesma reação com o Ned Master, né? De achar que deu pau e falar, ué, o que aconteceu aqui por alguns segundos, né? Mas toda a interação dela com o Kevin eu achei bem... Não sei. Eu não gostei tanto, sabe? Tipo, eu achei meio too much. Mas... O final me agradou, tô animado pra uma próxima temporada. Só o sacar calvo também, que eu não entendi o design até agora. Isso aí é muito foda. Não, porra. O garoto calvo é foda, né, cara? Não sei, não sei se é uma tendência. É um Ronaldinho invertido. Pô, eu tô me sentindo prejudicado aqui, cara. O Matheus claramente tem coisa contra carecas, assim, não sei. Matheus não fala. Mas assim, ele era novo, cara, o problema é esse. Ai, ai, então tá, gente. Uma coisa que eu preciso deixar claro desde já é: eu esperei esta série desde o primeiro anúncio dela lá atrás, tá? Tipo, 7 ou 8 anos atrás, que foi o primeiro anúncio dessa porra dessa série. Desde aquele tempo eu tava esperando por essa porra dessa série. Mulher Hulk é a minha personagem Marvel favorita de todos os gêneros, tempos e personagens. Ela só fica pau a pau com o Garoto Esquilo, mas aí é outra coisa. Mas tudo bem. Eu amo a Mulher Hulk, eu amo ter paixão a Mulher Hulk, principalmente na fase quebra-parede do Brain e na fase advogada com quebra de parede também do Dan Slott, cara, são as minhas duas fases favoritas da Mulher Hulk e eu amei horrores essa porra dessa série. Não tenho nenhum problema com o CGI Magalu dessa Mulher Hulk. Não tenho problema nenhum, que eu já falei, que eu assisti Tokusatsu. Eu assisti Spectre Man, cara. Não tem nada mais mambembe na história da televisão do que Spectre Man, maluco. Eu amava. Zíper à vista. Spectre Man, né, porra? Então, foda-se a mambembice. Eu quero me divertir. E eu me diverti horrores com essa porcaria desse seriado, tá? Então, quem não gostou, tá pra puta que pariu, tá? Vai tomar no meio do seu cu. E pra quem gostou, que são 99% da galera aqui dos ouvintes do Paranerdia, vida longa e próspera. Got a nerd mail.